Do you want to come to a party? My friends pick me up in a truck at 11:30. The city's at a frat house, but people are cool there. I'm lucky and I follow, but I never dreamed there would be someone there who would catch my attention. I wasn't out searching for love or affection, so I paid my three and the girls... Navio Pirata 31, navegando pelas nuvens rosas de algodão doce. And then in the backyard, some terrible stop man. Someone in the background was doing a case. And the place is so lame, all these girls look the same. All these guys have no game, I wish I would have stayed in. But right back at home... Olá, bucaneiros, bucaneiras, marujos, marujas, quem fala é o Van Depp, Bruno Van Depp, bexiguinha. Estou tendo a honra de ser o apresentador, o host deste Navio Pirata, minha primeira vez, então vamos com calma. É, aqui à minha frente, esquece, estou vendo o nosso querido, está usando um short jeans colado, lindo. Eu sou descolado. É, exato, está com um bigodinho ainda mais bonito. E igualmente descolado. O grande Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Mais um Navio Pirata aqui, gravado em uma tarde atemporal, no Vortex do Nada. Uhum. Nós estamos aqui, né, gravando podcast, porque é isso que a gente faz no Vortex, em universos paralelos. A gente grava podcasts. Exatamente, exatamente. E do lado dele, à minha frente também, eu estou sendo muito literal com... com as posições espaciais. Está o nosso coisas. Ilustrador, bonitão, barba linda, olha, eu sou apaixonado pelo Daniel. Daniel W. Coisa fofa, cara. Você vê ele. Ele tá cheio de amor. Você vê, ele tá cheio de amor hoje, né, cara? Foi mais legal que a sua. É porque aqui no podcast ele tá cheio de amor, porque na vida real ele só bate na gente pra gente postar as coisas no horário certo. É verdade. Exato, exato. E twittar as coisas direito. Exato. Eu sou muito simpático. E aqui, ó, ao meu lado, literalmente, a minha direita, pra ser mais específico. Eu não sei se vocês ouviram a Mix Rebel número 8. Foi número 8, né? Foi. Foi Metal Farofa do Bom. Urra. Farofa e, solta. Né, o nosso querido pediram para esse nosso convidado a fazer uma ilustração e ele fez algo muito além do que esperávamos, né? Pois é. É o grande Raoni Marx. Aê! Olha lá, sou um puto apresentador. Aê! Ilustrador extraordinário. Como é que você está, cara? Tudo certo. Firmeza total. Firmeza total. E nós temos o Raoni aqui hoje, né? Porque semana que vem já tem a Gibicon, como eu gosto de chamar, Jibicon. Será realizada em Curitiba. Em Curitiba. Dias 4 a 7, 4 a 8. Pois é, assim. Cara. Vai ser do dia 4 ao 7, uhum. Que é da quinta-feira até o domingo. Que vem, a gente vai ter lá em Curitiba, né, vai rolar Gibicon no MUMA, Espaço MUMA, lá para quem conhece, é o Museu de Arte Moderna. Pra quem conhece Curitiba, eu, por exemplo, primeira vez que vocês vão para Curitiba? Eu já fui pra Curitiba algumas vezes já. Eu já fui duas vezes. Eu nunca fui, mas eu não vou. Aliás, desculpa, correção, é o Museu Municipal de Arte. Exato, já aproveita e faz a chamada se você está em Curitiba. Exatamente, se você é um Max Ribeirinho ou uma Max Ribeirinha, um buca que mora nas regiões curitibanas, gélidas curitibanas, saiba que nós da Max Rebel, eu, Daniel e o Raoni vamos estar lá vendendo quadrinhos alocadamente, né? Desenfreadamente. Como se não houvesse quadrinhos amanhã. Exatamente. Aliás, cara, vai que termina tudo, eles de fato não vão existir no dia seguinte. Nossa, é a marca dos 45 do segundo tempo. Fez esse bagulho. Mas nós estamos indo para a Gibicon, que é uma feira de quadrinhos independente, que está na sua segunda edição. Ela rola a cada 2 anos nos intervalos do FIC, né? Uhum. E ela fica lá em Curitiba. Está bem interessante esse ano, porque está indo uma galera muito, muito bacana. Está indo uns zineiros doidos lá. E tá indo a Max Rebel, oficialmente. Yes. Porque o FIC, da última vez, a gente foi no modo guerrilha, né, Danilo? Uhum. Tipo, modo escrotão, né, cara? Uhum. Modo analógico. Exatamente. E o que exatamente vocês vão vender? Então, pois é, cara. Nós vamos vender muitas coisas, mas primeiro vamos falar do Raoni. Verdade. Que é uma honra... É uma honra poder trabalhar com o Raoni em quadrinhos. Queremos fazer mais coisas, mas essa é a primeira vez que estamos trabalhando com ele. Nós estamos editando um quadrinho dele muito bacana, que vai se chamar... Você gostaria de falar sobre o quadrinho? Korn. É, pra quem acompanha o Instagram do Raoni. É tipo aquela banda super descolada dos anos. Pois é. Dos anos, é. Fim dos anos 90, né? Não é, aliás, eu tive que convencer. Eu não consegui, mas tipo, o Daniel falou isso, o Luísa, meu namorado, falou também. Eu pensei nisso também. Tenho certeza que vai ter esse nome, sabe? É. E daí, tipo, eu é mostrei um pessoa... negócio pentagrama dela, tipo, mas com um pentagrama ainda, sabe? É que se escreveu exatamente igual, só que com um H, tá ligado? Com um H, só pra disfarçar. Os metaleiros true não vão curtir muito, não, cara. Mas quando as pessoas lerem, elas vão entender. Vou entender. Combina só o visual dele, que já é bem casca grossa, já combina. A gente não vai dar spoilers hoje, mas eu juro que tem um bom motivo. Pô, tem mesmo. É verdade. Tem mesmo. É engraçado, cara. Então, e justamente o Raoni fez um quadrinho especialmente para ser lançado na Gibicon, né? E em breve ele será também, a gente vai distribuir ele pelo nosso site, que vamos ter mais informações sobre isso depois da Gibicon. Mas o Raoni fez esse quadrinho especial, super bacana, tá bonito pra caramba. Hoje a gente recebeu o boneco, né, a prova. Ficou lindo. Ficou lindão. Já está no Instagram, aliás. Já está no Instagram, exatamente. Posso Instagram, Raoni. É arroba RaoniMarx. Marx, M-A... R-K-S. É igual, R-K-S, né? Igual a tudo, igual a vida. R-K-S. Muito bem. Igual a vida. E é muito louco, a gente vai dividir uma mesa lá com o Raoni, e o Raoni vai vender o quadrinho dele. O Raoni também vai vender 4 pôsteres bem bacanas, né, Raoni? 5 pôsteres. São 5 no total, é verdade. 5 pôsteres bem bacanas, né? Ficou muito doido. De games, games, e são vários... Games. E são... Tem... Zelda, tem Star Fox, Zelda, tem umas homenagens do Mega Man, Metal Slug. Tá bonito pra caralho, assim. Eu já roubei todo, um de cada. E Ghosts and Goblins. E Ghosts and Goblins. Pois é, verdade. Era isso. Tá muito, muito legal. Isso daí também vai estar à venda. Os preços a gente ainda vai definir tudo lá, né? Então a gente vai estar R$1.000 todos. É. Cada um deles. Mas são preços... são preços... 800% para os bucas. Nós vamos botar um preço módico, porque nós queremos que todo mundo compre, né, as nossas coisas. Todo mundo leve para casa todos os quadrinhos da Max Rebel. E também, do nosso lado, nós vamos levar... os prints, não é verdade? Que a gente tinha, que foram selecionados pelos bucaneiros no Converse, democraticamente. Isso sim é uma democracia, cara. Uma coisa maravilhosa. Sufrágio dos quadrinhos. Vá estado, né? E aí, basicamente, nós vamos ter os quadrinhos impressos, né? Com um quadrinho secreto que não foi escolhido por vocês, que a gente resolveu pôr. Que vai ser legal. E também... nós temos, vamos refazer a edição, né? Vamos fazer a segunda edição do Max Rebel Apresenta Volume 1, que é um compilado das nossas primeiras tiras e tudo. A gente vai fazer uma segunda edição disso. E também vamos fazer outras duas edições, dois volumes, dois Max Rebel Apresenta. Double Max Rebel. Mas o primeiro volume, vamos ter o volume 2, o volume 3. O volume 2 é uma continuação meio que do volume 1. São algumas outras tiras, principalmente de games, que a gente não tinha posto, né, no primeiro volume. E o outro volume é o volume 2, que são as nossas tiras de drogas, políticas e outras merdas, né? Melhores, meus preferidos. Que são os do Chorume. A sessão Chorume, né? São excelentes, e claro. Mas quando vocês fazem vamos dizer, coisa política, assim. Pode crer. É um state, eu não consigo pensar. É verdade, verdade. Eu sou um cara político, Você defende mesmo as nossas políticas. Sim, porque me lembro de uma quando... É verdade. Quando teve aquela jornalista, tomou um tiro... No olho. Foi uma tira, foi só mais um desenho, assim, né? Que ela tomou um tiro no olho. No olho e ficou quase cega. E foi fizeram... foda. E também na cultura do estupro do... Do caralho sal, né, cara? O caralho sal é foda. O cara acha que as mulheres que usam saia e merecem ser estupradas são... Todos né, os perigos da nossa sociedade atual. Pode crer. E, inclusive, só um adendo aqui, né? Eu, como host, primeira vez. Não, tem gente que deve estar perguntando onde está nosso querido Fernando Muccioli. Ah, é verdade, né? A gente esqueceu de falar do Mussa. Onde está? Ele deve estar ouvindo e falando, nossa, esse cara... É verdade, a gente vai tanto no automático. Pois é, o Mussa, ele estava enrolado com umas tretas, com uns trampos que eles tinham que resolver. E aí, justamente, como o Raoni estava... A gente queria muito falar de sobre bobeiro. Quadrinhos, e ele estava de bobeiro, porque afinal ele é ilustrador, é isso que faz ilustradores. Eu acabei o quadrinho desse negócio. Exato. Não tenho finalmente nada para fazer. Exatamente. Até dormi essa noite. Você dormiu sussa de boa. Nossa, essa noite. Foi tranquilo. E por conta disso, a gente resolveu substituir o senhor Raoni pelo Mussa, só por hoje, então, pro Mussa ficar... Aliás, ao contrário, o Mussa pelo Raoni, pro Mussa ficar no banco de reservas, que ele está, pra ele resolver as coisas dele lá, bonitinho. Inclusive, o próximo Navio Pirata deve ser de Curitiba, né? Eu acho que, exatamente, que eu faço, eu inclusive, e o Mussa aqui, o romântico um a um. A gente pode fazer Navio Pirata A e B, assim, exato, parte 1, parte 2, assim. Acho que o Mussa tiver, lado, né? A, lado B. Lado B, exato, cara. Vamos ver, não. Vamos pensar, é uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. E, mas, assim, o próximo Navio Pirata será gravado de Curitiba. E justamente vamos vender todas essas coisas lá. E, pô, nós vamos estar na mesa de número 20. Ela fica num dos cantinhos das mesas dos artistas independentes, né? E, pô, a gente tá super empolgado. Eu acho que vai ser muito bacana. Não tenho medo de falar com a gente. Cola lá. Se você é de Curitiba, talvez você não interaja no Converse, se interagir também. Mas... se você está ouvindo isso, vá lá na Gibicon, no Museu Municipal de Arte, lá no MUMA. Vá lá falar com a gente, a gente vai estar lá. A gente quer muito conhecer todo mundo. De preferência, compre um volume. De preferência, compre. Com a mala de dinheiro. Exatamente, é verdade. Compre coisas também. Mas que, se não comprar, também pode ganhar. Se não abraço. Comprar depois, dá para comprar depois. Dá para comprar, que a gente vai ter justamente tudo isso na loja online. Da qual vamos falar em breve. Em breve. Mas é isso, né? Tá empolgado, Rony? Eu tô com medo, porque vai ser muita coisa de uma vez. Vai ser divertido. Assim que eu voltar, eu tenho que ir pro Japão. Eu não tô nem um pouco pronto pra nenhuma dessas viagens. Mas tudo bem, pelo menos as coisas que a gente tem que levar estão prontas. O que você vai fazer no Japão? Nada, eu vou, tipo, festa. Boa, só legal, curtição. Só curtição. Tem meio de Tóquio e... Exatamente. Te invejo altamente. Mas eu acho que é isso, né? Nessa semana não temos Chorume de novo. Helicóptero legal passando por aqui. Esse foi o Chorume. Exato. Esse foi o helicóptero. Dois navios piratas atrás, a gente falou o suficiente para uns 5 navios piratas. Sim, Chorume, cara. Então, não, teve muito Chorume ultimamente. Tô, tipo, deprimido até hoje daquele papo. Então, e sim, né, cara? Vamos trocar um pouco o disco, falar de coisas alegres, que é sempre bom, né? Alegria! Então é isso, né? Muito algo mais a... Acho que não. Apenas reforçando, acompanhe a gente no nosso Twitter, no @MaxRibble, que a gente... _, @MaxRibble_, que a gente vai postar fotos e postar coisas do que tá rolando lá na Gibicon. Então vai ser divertido. Acompanhe e venham conversar com a gente, de verdade. E compre quadrinhos. Uhul! É nóis. Fala lá que é nóis. Fala lá que é nóis. Daqui a pouco estamos de volta. Muito bem, muito bem. Olá, olá, olá. Foi um olá demais, eu acho. Mas enfim. Três olás é demais. Segundo bloco. Intervalo, né? Segundo bloco lindo. Hoje a gente vai falar, pra quem ouviu, acho que foi no Navio Pirata número 27, 28, que a gente defendeu uns games merdas que amamos, né? Pois é, cara. As aventuras do Fusca, do Falcão, fizeram um sucesso. E pior que eu tô procurando essa porra desse Nintendo 64, desse cartucho pra gente jogar no Nintendo 64. Souber, né? É difícil, viu? Preferência em português. Tem que ser, né? Por que será que é difícil? Jogo profissional do Fusca. Não existe. Jogo profissional. É jogo profissional do Fusca, cara. Mas tá difícil. Fandangos na época. Exato. Não, tá difícil. Então a gente teve a ideia, né, pra trocar uma ideia de defender, todos nós gostamos de cinema. Sim. E de defender uns filmes merdas que amamos. Assim, pra mim, é um pouco mais difícil fazer isso, porque eu acho que todo mundo tem filme... Quase todo filme tem alguém que ama e alguém que odeia, certo? Pode crer. A gente tava discutindo aqui, aí eu falei, pô, como que alguém vai não gostar do Poderoso Chefão? Aí eles me colocaram pra baixo, falando, não é tem assim. Gente, Mas embora eles gostem, é claro, né? Mas enfim, mas tem uns filmes, muita né, questão cara? De preferência. Mas tem uns filmes que são muito merdas, né? Exato. Tem uns filmes que são muito, muito... Eu escolhi um ótimo. Ninguém vai ganhar. Eu também, cara. Eu também escolhi muito bom. Você nem começa por ele. Mas é, a gente... Você vergonhou, vocês vão parar de ouvir. Mas a gente, de fato, tem... É, a gente tem um gosto de merda. Cada um de nós aqui tem um pouco de um gosto cinematográfico de merda. Então a gente escolheu um filme terrível, horrível, completamente medonho, que... É, os outros não gostam, mas a pessoa vai defender no mesmo esquema que a gente fez com os jogos naquele podcast, né? É verdade, é verdade. Então, vamos começar. Quem gostaria de começar? O Daniel está... Como é que... Vamos, você gostaria, Daniel? O Daniel está mais quieto hoje. Eu posso começar, cara. O meu filme é de um dos meus atores favoritos. É, meus também. De todos os tempos. Cara... O filme em questão é Conair. Meu Deus, cara. É mais pelo ator do que pelo filme, só que o filme é engraçado pelo ator. É verdade. Né? Mas explique Conair. É, pra quem não tem vida e nunca assistiu Conair... Ou Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde. Não, esse é Tela Quente, né? Esse é filme de Tela Quente. É, bem Tela Quente. É porque é um pouco pesado, tem umas mortes. Ou Sábado... Não, Sábado Explosivo. Sábado Explosivo. Sabe por que sábado o português, sabe por que o português deixou a TV ligada o domingo inteiro? Vai ver. Pra assistir Tela Quente na segunda. Era minha piada. Nossa, cara. Vamos defender essa piada. Nossa, cara. Eu acho que era quando era criança. Que mas, merda, velho. Podcast acaba agora. É, acabou. Tudo que a gente precisava ser dito claro foi. Claro que eu amo os portugueses. Eu tenho muito amigo português, mas valeu, eu sou uma gente. Piadinha infantil que eu adoro. Vai, enfim, Conair. Pra quem viveu debaixo de uma pedra nos últimos 20 anos e nunca assistiu Conair, Conair basicamente trata de Nicolas Cage sendo preso. Com cabelão ainda, né? É, com uma formidável massa capilar. E por que ele foi preso? Ele foi preso, se eu não me engano, no começo do filme. Ele matou alguém, né? Ele voltou, ele é tipo do exército, alguma coisa assim. Aí ele voltou pra ficar com a mulher, eles vão no bar. Aí eles estão entrando no carro. E aí o cara, chega um cara bêbado e puxa ela. E tipo, tenta, saca, pegar ela, tipo, é agressivo. Aí ele dá dois socos, uma coisa assim, o cara cai... E morre. Porque o Nicolas Cage ele tem braços monstruosos nesse filme, então ele soca as pessoas até a morte. Cara, é verdade, né? Isso que é engraçado. Nesse filme, de fato, ele tá tipo meio gigantão. Ele tá rumo ao sinistro. Que é o que eu mais, assim, ele tá bem maçudo, cara. Eu acho que foi logo depois ou antes de The Rock? Que The Rock é um filme que eu gosto muito. The Rock ele tava um pouco bedor. Cara. É, então, nossa, The Rock é muito engraçado. Ele era um agente químico, né? Ele não é, tipo... então, exato. Ele é um cientista. Verdade. Mas eu acho que o The Rock. Os cientistas são nerds, eles não são fortes, tá ligado? Mas esse filme é legal, mas. Mas enfim, Conair. E daí ele tá preso, e daí eles querem transportar todos os prisioneiros de ponto A para ponto B num avião. Uhum. Num gigantesco avião de segurança máxima. Exato. Que ideia de merda, né? É, velho? Não, puta ideia de bosta, com né? Porque você bota atores, um, né? O John Malkovich. Você bota um monte de psicopata dentro de um avião, tá ligado? Então, e o que me surpreende. O que me surpreende é que, mesmo com bons atores, tipo o John Malkovich, tipo o Steve Buscemi. O Ving Rhames, que é um bom ator, mas ele tem presença física. É, tem um monte de gente, sabe? Tipo. Que dá um caldo legal ali. John Cusack, mas ele passa. É, não, mas também. É que o que eu acho legal. O que acontece é o seguinte: o que eu acho mas legal esse filme do é uma bosta. É, não, esse filme é uma bosta. Mas o que eu acho que redime esse filme é que o que acontece é o seguinte: o Nicolas Cage, quando ele tá atuando, você vê claramente, por mais bosta que o filme possa ser. Você vê claramente que Nicolas Cage ele tá se divertindo a cada segundo do filme, cara. Tá tipo, o cara tá surtando e se divertindo, tá ligado? Ele tá fazendo aquilo que ele curte, que eu acho que é atuar, tá ligado? E o interessante de Conair é que ele leva o resto da galera que tá dentro daquele avião nessa onda também. Então você vê, tipo, acho que o Danny Trejo tá nesse filme também, não tá? Sim. Ele tá, né? Ele é tipo o segundo. Ele é tipo o mexicano do assassino. John Malkovich. Como sempre. Ele é o mesmo papel de sempre, tá ligado? Se não me engano, depois de assassinar o cara que quer pegar a mulher dele, ele ficou uns 5 anos na prisão, uma coisa assim, 6 anos. Aí ele justamente tá indo pra casa, não é? Não é esse é o drama é, do ele filme. Vai ser, ele vai ser libertado. Um coelhinho um rosa. Não é um ursinho? É um ursinho. Um coelhinho rosa pra... Uma porra do naipe, assim, porque tipo... Sei lá, ele é o cara que saiu mais cedo, apesar de ter matado alguém. É, exato, tipo, 5 anos só, mas matou alguém. E a fita toda é que ele quer levar esse ursinho pra lá e todo mundo tira uma onda do ursinho dele, porque, né, porra. É verdade. É foda, né? Por que você tira a onda do ursinho do Nicolas Cage, você pode tirar a onda do cabelo dele nesse filme? Ele faz umas coisas absurdas, né? Você tá falando... Porque mais... Como a gente falou no começo, tipo, é difícil você... A gente tá defendendo mais filmes bostas que a gente ama, não necessariamente filmes que todo mundo odeia, né? Sim, exato. Tipo... Se eu não me engano, ele joga, ele escreve, ele mata alguém, aí ele escreve um recado. Escreve o recado, ele joga do avião. Do avião, e exato. E o John Cusack, ele vê o recado, fala assim, tipo, ele esquece que é um presuntão ali, exato, em cima do carro, exato, dele. Ele fala assim, oh, meu Deus, você escritou alguma coisa nesse presunto, tá ligado? É verdade, é verdade. E vai. Daí o que eu achei interessante desse filme é justamente isso. Tipo, o Nicolas Cage, ele consegue levar todo mundo dentro do avião no mesmo rolê da loucura que ele sempre tá, tá ligado? Tipo, não é um avião em direção à loucura do Nicolas Cage, exato, né? Exato, rumo à insanidade, tá ligado? Uhum. Então você vê, tipo, Nicolas Cage surtando como sempre, junto disso, Steve Buscemi também surtando como um canibal pedófilo. Exato. O Steve Buscemi fica mais quieto, né? Ele supostamente é o ele tem uma entrada super dramática, eles têm uma máscara. É que ele, faz, ele usa mais crazy eyes, né? Nesse rolê, tá ligado? É verdade, ele é totalmente crazy eyes. E daí tem o John Malkovich também, super loucão. E tem Danny Trejo. E tem o cara do Forrest Gump também. Cara, sabe quem fala? Então, ele é tão bom, cara, que ele tem que levar a insulina pro melhor amigo dele que tá preso no avião, é assim, verdade, sabe? Cara. Porque depois que dá merda, aí ele tem que levar a insulina, cara, porque ele é sério, diabético. Da equipe de loucos, só falta o Gary Busey nesse elenco, cara. Busey, calma, tá verdade. Ele Gary não tá... Busey tá no meu filme. Ele tá no filme do Bandeira. É verdade. Ele ainda vai ser mencionado nesse podcast, é verdade, tá ligado? Cara. É o podcast da loucura, cara. É o podcast da pura insanidade, cara. Falando. Então, resumidamente, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Esse filme é uma bosta, mas tem Nicolas Cage, tá ligado? Assim como qualquer outro filme bosta que o Nicolas Cage possa ter feito. Você pensou, inclusive, em falar sobre Ghost Rider, que é um filme, assim, eu acho que até mais bosta, saca? É mais bosta, só que é mais legal ainda, porque o Nicolas Cage tá surtando mais ainda, entendeu? É porque o Conner saiu em 95. Na década de 90, era aceitável esses filmes super dramáticos, sim, bem sim. Bostas, de ação, assim, ação completamente impossível. Exato, exato, assim. E eu acho interessante que, tipo, o Nicolas Cage, ele vai gradativamente ficando puto da vida ao longo do filme, tá ligado? Porque, exato, tipo, ele quer só entregar pro ursinho pra filha dele, tá ligado? Tipo, já tá de saco cheio, velho. E daí tem uma hora que ele tá no ápice ele tá no ápice da raiva dele, ele vai falando, mano, quer saber, foda-se, eu vou lá na frente do avião e eu vou encher o John Malkovich de porrada. É verdade, aqui. É verdade. E ele tá andando lá super puto, todo mundo, não, Nicolas Cage, não faça isso, o John Malkovich, o apelido dele é Vírus, ele é mó mal, tá ligado? Cyrus the Virus. É. Cyrus the Virus. Ele é mó mal, e daí, tipo... horrível. E daí o Nicolas Cage tá, tipo, meu putão, falou assim, mano, foda-se, eu vou lá arrebentar ele, porque eu tenho braços massivos neste filme. E daí eu acho que... É o próprio John Malkovich, que ele saca um revólver e atira no Nicolas Cage, e o Nicolas Cage simplesmente continua andando. Ele toma um tiro no braço e foda-se, ele continua andando, tá ligado? É, justamente, tipo, ele é tão casca. Ele mete o Jason no rolê ali e tal, tipo, ele nem olha pro braço dele. Ele continua olhando pra frente e ele continua andando, e tipo... Porra, é tipo, foda, é foda. Se não me engano, nessa mesma cena, tem um prisioneiro que, tipo, ele é gay, e claro, na década de 90, né, eles... Todos os gays eram super afeminados, sim, né, pro cinema. Só tinha gay assim, né? Aí ele tá só um detalhe, inclusive... Só deixa eu fazer um adendo, que você falou disso agora, Raoni, que, tipo, que na década de 90 todos eram afeminados e todos tinham AIDS. É. Eu, no Netflix esses dias, tava em destaque o stand-up do Eddie Murphy, né? Eu vi! É surreal! Qual? É surreal! Surreal. Ele tá todo de vermelho. Tem dois. O que ele tá... Esse é o Delirious. E o Delirious de 83. E o Rod o Delirious. Aí ele fala de. Não. Não, então, e aí a brisa, que é muito engraçado, ele que. É muito... E eu ficava assim, não, eu tava ligado já que, tipo, beleza, é meio machista, é meio homofóbico. Eu não fazia ideia. Não, não. Eu pensava que era ambulância, Sussa, né? Tá ligado? Eu fiquei tão assustado. Mano, nos primeiros meia hora, ele passa a primeira meia hora. 83, simplesmente, tipo, confabulando sobre como beijar gays faz você pegar AIDS, tá ligado? É, o Ed Murphy. Exatamente. E é meia hora de verdade. Mas por isso que o Eddie Murphy, por mais de 20 anos, tentou bloquear a publicação do Raw e do Delirious, saca? Porque ele fala que tem uma ambulância de gay que vê ele e que ele olha pra bunda dele, então ele tem que virar pro outro lado. Mas isso é tipo... Mas isso eu acho que é, inclusive foi quando tava começando a AIDS, porque Delirious é de 83. Então, tipo, 95 já era um pouco mais aceitável, tipo... Sim, sim, a Organização Mundial de Saúde já tinha de tirar, que não é doença, viu? Tipo, era outra brisa, exatamente. É foda, porque, tipo, então... você assistiu Dallas Buyers Club, toda aquela vibe de, tipo, o cara tá com AIDS, e os amigos dele estão, tipo, pá, viados! E, tipo, eu esqueci, eu não lembrava disso. É, então, esse é daqueles filmes que a gente falou, que, tipo, eu não vou ver agora porque é muito depressa, saca? Tipo, mas realmente, eu vi o documentário do Magic Johnson, que em 92 pegou HIV, saca? E que os jogadores da NBA não queriam jogar com ele. E uma vez, aí ele voltou e ele se... Agora a gente tá saindo um pouco do assunto, mas enfim. Mas... É interessante. Ele se cortou quando ele voltou e, tipo, ninguém sentou do lado dele no banco. Então, realmente, é bom dar um contexto histórico da parada. Então, 95, tinha acabado de passar, o gay tava começando a ser socialmente aceitável, mas aí, not really, assim, era, tipo, era fora, assim, sabe? Tipo, ah, não, ah, vamos rir desse gay afeminado. Sim. E justamente o que ia contar, que a gente chegou, deu toda essa volta, foi porque ele tá andando, aí ele vê esse afeminado, né, o gay com o vestido... Aí ele vai dar um soco, aí ele olha pra mão dele e abre e dá um tapão, saca? Tipo, sim, sim. Por porque... isso que me lembrou, você falou que ele tomou um tiro, enfim. Chegamos aí pra contar sobre o tapa que ele sobre o tapa magnífico do Nicolas Cage. Exato, exato. Mas enfim. Enfim, o que eu quero dizer em relação a Conner é justamente isso, que era, tipo... Eu acho que é um filme que, apesar dos pesares, embora tenha sido feito nos anos 90, assim, ele não é um filme que se leva muito a sério e ele não liga muito pra isso, tá ligado? Mas você gosta de todos os filmes do Nicolas Cage? Você viu alguns recentes dele ou só o Ghost? Não, eu não gosto de todos, Wicker cara. Man. Eu gosto muito do Wicker Man, isso que eu ia falar. Cara, o Wicker Man é do caralho. Que uma hora ele simplesmente anda pra uma mina e dá um tabefe nela. Não, assim, não é um tabefe, ele dá um roundhouse na barriga da mina. Tá? É verdade. É engraçadíssimo. Tipo, da hora aquela cena que ele cola de vestidos de urso e começa a socar geral, tá ligado? Tipo, é demais, aquele cara. Trailer do Wicker Man, que é tipo uma comédia, é melhor que o filme. Porque você fala, nossa, não tem como esse ser um filme sério, sabe? Com cara, certeza o filme é assim. Mas você vê aquele filme, o Bad Lieutenant, Board Authority... Que cara, não... esse filme é animal, cara. Esse filme é do caralho. Ele tipo... é drogadão, ele é completamente corrupto, cara, ele é um escroto. Cara, é o Nicolas Cage fumando pedra e surtando o filme inteiro, cara. Exato. Tipo, é o melhor filme de todos os tempos, cara. É animal esse filme, cara. Mas eu li um artigo do Nicolas Cage que fez umas comparações, tipo, agora ele tá amadurecendo. O Nicolas Cage agora, ele faz uns papéis, eles fizeram um paralelo com o Tom Cruise, que o Tom Cruise só fez um filme que ele é pai, cara, tipo que ele é pai mesmo, ele fez o Eyes Wide Shut, se eu não me engano, mas aí ele fez ele fez um filme que ele é pai e ele é um péssimo pai, tá ligado? Exato, tipo... World of Worlds, que foi o que eles consideraram, e ele se recusa, até agora com 50 anos, a fazer filho, porque ele ainda tá, quer ser o action star, né, quer ser o cara que... E o Nicolas Cage tá pegando, se não me engano, ele fez Joe, que ele, não sei se ele é pedófilo, sei lá, ele fez um filme meio pesado aí. Enfim, Nicolas Cage, vale a pena ter um podcast de Nicolas Cage, eu consigo falar sobre a carreira dele. Sim, cara, tem um vídeo na internet que eu acho lindo, cara, que é só digitar no YouTube, é Nicolas Cage Losing His Shit. Bota fé. São tipo 5 minutos do Nicolas Cage. Bom, perdendo os filmes ou, tipo... Perdendo a merda dele. Não, tipo, é uma compilação do Nicolas Cage surtando, tá ligado? É muito engraçado. Tipo, ele surtandão forte, tá ligado? Tipo, não, mas ele surtando em filmes, tá ligado? Tipo, as melhores surtadas dele em filme. É tipo, 5 minutos com uma música mó tétrica de fundo, tá ligado? É muito engraçado, cara. Enfim, tipo, acho que esse eu peguei Conner só pra falar que Nicolas Cage é foda, tá ligado? E, tipo, vale a pena como qualquer outro filme do Nicolas Cage, por pior que seja. Até mesmo Ghost Rider, que é uma bosta, tá ligado? Vale a pena porque você só, tipo, uma hora e meia do Nicolas Cage gritando, tá ligado? Tipo, imijando fogo, saca? Sim. É demais, cara. Ghost Rider, o 2, cara... O primeiro, tem 2? Tem Ghost Rider 2? Foi a primeira vez que um youtuber apareceu num... Cara, eu tava vendo Ghost Rider 2... Peraí, sério que tem sim? Ghost Rider 2? Tem, velho. Com o Nicolas Cage? Sim, com o Nicolas, óbvio, cara. Quem mais, velho? Caralho, velho, sério? Como eu perdi isso, velho? Nossa, que coisa horrível, cara. Enfim, o Ghost Rider 2 eu tava vendo e do nada eu vejo um cara que é tipo... Tá no meio do mato, assim, e é um youtuber sueco que eu acompanho. Caralho, cara. Ele fazia vídeo de Call of Duty, assim, eu falei, não, não pode que ser fita, esse cara, cara, tá ligado? Tipo, e como aí, como eles gravaram apareceu, na Suécia, cara? Velho, o diretor, tipo, deu uma moral pro bicho, saca? Caralho, então, velho. Então ele tem uma fala, assim, e foi umas coisas mais aleatórias que eu já vi. E é, isso aí foi o filme Daniel, Nicolas Cage, que nem sim, eu já cara. Disse. Eu também idolatro ele, eu acho ele foda. Nicolas Cage é o cara. Porque virou até, assim, a gente tá, claro, falando um pouco de tom de brincadeira, mas as pessoas têm um preconceito contra o Nicolas Cage hoje em dia de verdadeiro, assim, saca? Tipo, não, claro, mas é que, tipo, é que aquilo que eu falei, que tipo... Ele fez muito filme ruim, mas é um negócio que virou... Ah, não, vou falar mal, ah, Nicolas Cage, que bosta, porra. É que, mano, tipo, acho que a galera não percebe que Nicolas Cage, tipo, ele pô... Ele tá se divertindo só. Ele é um dos atores mais honestos que tem aí, tá ligado? Tipo, esse cara tá claramente se divertindo, curtindo o que ele tá fazendo ali, tá ligado? Não tá nem falando das excentricidades dele, assim, que ele compra umas coisas muito bizarras. É, mas foda-se, daí é a vida pessoal exato, do cara, tá ligado? Tipo, não tô falando num tom negativo, dá pra falar só sobre isso. Umas exato, o lance é a carreira assim, do cara, tá ligado? Que é hiper divertido de ver, tipo, um cara... exato. Pirando diante das câmeras, cara. É sempre legal, sabe? Então, acho que é isso. Eu acho que vocês estão na antecipação de saber o filme que o Raoni escolheu. Porque, eu sou o último. Tipo, sim, cara. Não, você vai agora. Você o Van Depp tá no bullying em cima do Raoni. Não, eu acho que... Não, vai, vai você primeiro, Van Depp. Não, porque o meu filme é mais ou menos parecido com o do Danibas, assim, na vibe. É verdade, é verdade. Acho que eu quero ouvir então, o Então vai, Raoni, vai ser o último que não é de lutinha. O único que não é de lutinha. É verdade. Exato, por isso. Vamos variar um pouco. Lutinha. Lutinha, calma aí. Vai, vai. Mais ou menos. Lutinha. Lutinha é foda, né, cara? Lutinha, filme de lutinha. Vi lutinha, é verdade, é verdade. É lutinha, lutinha mesmo. Lógico. Fala, fala, mas fala, fala. Meu filme, que eu sei que vocês vão curtir muito. Você que tá aí ouvindo em casa, eu sei que você vai adorar, eu sei que você já assistiu muitas vezes. Eu sei que você gosta, mas não conta pros seus amigos. O meu filme é O Diabo Veste Prada. Puta que pariu. O melhor filme de todos. Merda, né? Eu gosto de chamada Devil Wears Prada. Cara, melhor filme de todos. Não importa o contexto, cara. O Raoni Veste Prada. O Raoni Veste Prada. Cara, não importa o contexto. Vai ter que fazer um negócio você como a Meryl Streep. Vai ter que desenhar. Deixa eu falar desse filme, cara. O que sabe o que é foda desse filme? Não é, tipo, não tem nada a ver o lance só que é de moda. Tipo, foda-se, beleza. Até tem umas histórias legais. Tem algum problema? A Meryl Streep, ok, sabe? Tipo, é divertido, ok e tal. Mas é porque o filme é muito chato, nada acontece. Nada acontece no filme. Não é porque nada é acontece nesse filme. É, tipo, não, é tipo, não é isso. Não, é, exato. Tipo, ele é muito chato. Ele é chato pra caralho. Assim, ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele, tipo, nada acontece nele. E a mina é humilhada o tempo todo. E aí, de repente, ela, tipo, curte ser humilhada, tá ligado? Sim, sim. E é isso. Mas a e termina assim, cara. É tipo, estagiário The Movie, velho. É uma bosta, velho. É uma bosta, cara. Vida de estagiário é um saco. Exatamente isso. Não é, cara? Estagiário The Movie, cara. Tem gente que talvez não conheça a história. Mas então, conta a história, se você nunca assistiu. Exato, exato. É de uma mina que ela quer, tipo, ganhar o prêmio Pulitzer de jornalismo. De moda. Ela quer ser muito foda. Não. Não, primeiro. Mas ela quer ser muito foda. Ela quer ser uma jornalista muito foda. Mas sempre que... Não, não, não. Eu quero ser um escritor foda pra caralho. Onde eu vou começar? Sendo capacho da mina da Vogue. É, essas atrizes devem colocar, tipo, no contrato. Ah, não, eu sou uma... Eu tenho que ser uma jornalista super, né? A de Colômbia... Eu vi aquele tanto... Mas é porque o livro, de fato, é assim, não é? O livro conta essa história, ligado, né? Não, assim. Mas é sempre livro, assim. Mas o livro tem um rolê que não tem no filme. Mas sempre imortal, você coloca, tipo... Você leu o livro também? Não, mas... Não, tem um rolê que eu preciso explicar no livro. Porque no livro é diferente. Tá bom, do livro entre o filme... Não, meu livro é daí, bom. A mina quer muito ser jornalista e eu, na verdade, eu assisti muitas vezes esse filme, mas eu não cara, lembro assistiu como, mais de uma eu não vez. Sei, eu não sei como ela chega a trabalhar, tipo, na Vogue do filme, assim, que tem outro nome. Na Vogue do filme. Mas ela vai trabalhar lá e ela é horrível, sabe? Ah, é, ela vai trabalhar lá, por algum motivo ela aceita fazer entrevista e a Meryl Streep contrata ela porque ela é feia, sabe? E daí essa é a piada do filme, tipo... Anne Hathaway é... E tipo, Anne Hathaway, ela não é feia, não. Tá ligado? É, mas tipo... ela é mal vestida, daí ela fica feia, então. Ela não tá magricela, não é? Não tem isso. E ela não usa maquiagem, daí... essa mulher é nojenta. Oh, meu Deus! Daí... Ela vai lá todo dia e apanha de todo mundo, e daí um dia alguém dá roupas pra ela. Mas ela vira jornalista pessoas... ou secretária? Não, ela vira secretária. Ela vira assistente, ela não vira jornalista. Ela não faz nada de jornalismo. É, então, essa é a questão, cara. Tipo, sei lá. Então, você vai repetir o que você já falou? Ele vai, então ele fica quieto, eu tô contando ainda. Oh, vou jogar no final. Olha ali. É mais defensivo sobre o próprio. Pega o microfone e fala, é um absurdo. Que hostilidade. Tá mesmo aqui. A Anny tá puta aqui. A Anny tá hostil, vai, velho. Eu vou chegar no final do rolê. Fala, fala, fala. Ela vai trabalhar e apanha todos os dias. E um dia alguém dá roupas bonitas pra ela. Daí ela, tipo, fica super master treinador Pokémon da revista. Aí você fala que não é um filme de lutinha. Ela apanha todos os dias. Então. É só isso, ela não escreve. Um filme de lutinhas. É filme aqui de dentro. Lutinha. Aqui dentro, cara. Eu acho demais que o tom da voz do Raoni mudou, tá ligado? Ele tava puto. Não, e eu olhei pro olho dele, era raiva, não era tipo. Não, é que tipo, eu tenho que explicar o filme, mas não, calma, que eu vou parar pra falar que é um absurdo deixa, de novo. Exato, ele vai repetir a mesma coisa. Não, tipo, eu sei que ele não tem mais nada pra falar, sabe? Não tem mais nada pra reclamar desse filme. Olha o cara! Só quer reafirmar que odiou o filme. Caralho, Raoni realmente ama esse filme. Ele ama. Não, não, não, continua, Raoni, continua. Mas, talvez eu tenha. Talvez eu tenha. Não, então, eu vou desenvolver, cara. Calma, favor, continue. Não, continue. Eu quero saber então, por que você ama tanto. Não sei, na verdade. Mas você viu muitas vezes, nem colocar. É algo... Eu amo igual. Eu amo é foda. Eu, amo... eu amo igual, ah, três pontos. É filme que não, tipo, só acontecem coisas legais, assim, sabe? As coisas ruins são ruins com outra pessoa. Tipo, alguém se fode enquanto ela se dá bem, porque. Ah, tá. Ah, ela vai. Não se fode a o tempo todo. A personagem que você tá investido pra esse tipo. É, entendeu? Ela vai não, crescendo. Ela só cresce. Entendeu? Mas você não fica triste quando a Meryl Streep é má com ela, não? Você não fica. Não, eu fico. É, bem feito. Quem mandou entrar nesse emprego? Ah, bota fé. O foda do filme é que no final ela fica tipo, nossa, eu fudi com a vida de todo mundo pra me dar bem nesse emprego. Aí ela e daí faz a Meryl Streep fala, tipo, lógico que sim, todo mundo quer o seu emprego. E daí, tipo, ela vai embora. Ah, ela fica no. Que é, pra quando mim ela... é o problema do filme. Quando sabe? Ela percebe que ela. Chegou no topo, ela vai embora. Ela volta a ser normal. Porque, tipo, ela passa o filme inteiro falando, tipo, ah, mas eu não tive escolha. E daí ela termina com o namorado, os amigos dela não gostam dela, ela fode com a vida da outra assistente que realmente queria aquele trabalho, tá ligado? Pode crer. E daí ela nem queria. Não, mas eu não tive escolha, sabe? Eu tinha que fazer isso. E daí, no final, ela descobre que ela podia ter largado esse emprego. Ela tinha uma escolha. Entendeu? E daí ela pega e vai embora, sabe? Daí ela larga a mão. Tipo, não, eu preciso ser uma pessoa melhor. E ela consegue outro emprego de jornalista de verdade. Ah, claro. Que é o problema do filme. Mas é pra sempre mim, o filme, assim, cara. Se o filme fosse escrito pelo cara do Mad Men, ela com certeza ia chegar no final, foder todo mundo e, tipo, continuar no emprego, sabe? Ia ser muito melhor. É, então, mas eu acho que é justamente isso. Sempre tem que ter aquela volta, né? Tipo, de... Ah, ela percebeu que o mundo não pode ser superficial. Então, justamente, se o filme fosse uma tragédia, falasse, ia ser muito melhor. Exato, se ela falasse, não, realmente, se a mulher falou, olha, como o mundo desse pode corromper, que também é muito clichê fazer uma história dessa, mas se ela realmente virasse outra Meryl Streep, podia ser muito mais interessante, cara. Cara, sabe qual é a tristeza não contada desse filme? Que ela sai de um trampo que ela tá se sentindo super mal, pra virar provavelmente pra virar uma PJ num site que vai pagar um salário de merda pra ela e não vai dar nenhum benefício. Não, mas no final ela pega um emprego, tipo, no New Yorker, um bagulho assim, é claro. Sabe? É PJ, né? Milagroso. É PJ igual, você velho. Você lembra aquele How to Lose a Guy in 10 Days lá com a Kate Hudson, que ela fala de fofoca, né? É com aquele Matthew McConaughey. Nossa, que ela é tem... verdade, aí ela, mas ela escreve uns textos sobre a guerra, tipo, e ela quer ficar, entendeu? Eu imagino isso, tipo, deve ser no contato da atriz. Tipo, não, eu quero que ela seja uma pessoa super foda e, não, não. É. Tipo, legalmente loira, sabe? É, exato, ela é exato. Burra, mas na é, verdade exato. Ela é advogada. É, de Harvard. E aí? É tipo Forrest Gump, sabe? É retardado, mas ele conhece o presidente, é campeão de tênis, foi pra guerra e voltou. Inventou o smiley, shit happens. Ele inventou tudo. Caralho. Ninguém é full retard. Ele que dá aquele discurso. Não, mas vamos lá, e qual que é o ponto? Qual você acha que é a boa mensagem disso? Assim? Porque, não, porque eu quero saber porque ele gosta ainda. Eu quero saber não. Não acho que tem uma boa mensagem. Eu acho a mensagem zoada. Porque, tipo, eu acho muito que a mina tinha que continuar trabalhando. É, lógico que eu vou foder todo mundo. Eu sou melhor que vocês. É, eu cresci, velho. Se a mina que não quer esse emprego é melhor que todo mundo que quer, sabe? Bom saber o que Rani pensa, hein? Bom cara, saber. Cara, você tem que convencer a gente que esse filme é legal, cara. É, cara. Não, eu acabei de convencer. Como? Quantos é bom Oscars ser foi indicado o filme de vocês? Porque... Foi indicado o Diabo Veste Prata foi indicado a dois, sabe? Figurino? É o quanto... Nem... Não, eu acho que se pá é. E a Meryl Streep foi indicada ao Oscar não, por esse. Foi. Não foi. Ela ganhou o Globo de Ouro. Ela já foi indicada ganha. Tipo 17 vezes também. Não conta, né? Mas... A Meryl Streep faz um filme... E... Maior perdedora do mundo. Porque foi indicada mais vezes. Cara, usar Oscar como desculpa não vale, cara. É verdade. Quão ruim é a Conex, se até não, mas, Veste Prata não, mas ele indicado ao Oscar. Ele fez, eu gostei do quando ele falou, tipo, o Daniel fez sentido, por exemplo. Ele falou do Conair, que é tipo, o Conair é o... Não é um avião qualquer, é um avião para dentro da insanidade do Nicolas Cage, tá ligado? Sob essa perspectiva, esse filme é genial, cara. Esse filme é genial, entendeu? Claro. Acho que genial é um termo bem abrangente. O que quer dizer genial no cinema? Mas acho que é isso, né? Eu nem sei porque eu gosto desse filme. Mas ele não. Eu deixei ele passar várias vezes. Tipo, é. Você não falou gosto, você falou eu amo. Você ama esse filme. E retratei em seguida. Não. Tá gravado. Não, esse aqui é under. Exato. Mas isso aqui é on the record. Você falou eu amo, não tem volta. Você tá com um jornalista aqui na sua frente, não tem volta. Eu amo, cara. Então tá bom. Mas é isso, ferrou, né? Então, é por causa das roupas bonitas, né, cara? Vamos fingir que... Eu queria usar. Vamos fingir que isso não aconteceu. E não, não, não, mas tudo bem. Mas tudo é bom bem saber, né? Se você viu que ele quer que as pessoas se fodam pra subir, então ele vai passar... Ele vai passar a Rafa lá, você na mundo, Gibicon, assim. É, ah, não, esse cara da a gente vai estar dormindo, ele vai pegar os pôsteres e vai fazer uma faca com os pôsteres, tá ligado? Ele pode pedir, ele vai fazer pode um origami, pedir uma faca pro não, recepção, cara, tá ligado? Não, é porque aí, sabe qual é o lance? Ele vai, ele desmonta depois o origami da faca e vende esses pôsteres. O origami da faca. O origami da faca. Mas é isso. Mas enfim, você quer falar agora, Falcão, sobre o que eu falo? Você que posso, pode falar. Então, o meu filme, assim como o Daniel, é um filme muito bom de ação, assim, muito nada bom, brega, muito nada... Bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Os melhores atores... Filme de lutinha. Exato. Tem dois atores que, assim, botam qualquer um, Marlon Brando no Godfather, no chinelo... Robert De Niro no Raging Bull também, que é o Keanu Reeves, pré-Matrix, né? Pré-Matrix é ótimo. E o Patrick Swayze, falecido, infelizmente, foi já falecido o Patrick Swayze, que o Keanu Reeves interpreta, ótimo. Eu tô falando muito bem hoje, gente. É, um policial, que era um ex-quarterback, né? O nome dele é Johnny Utah, o nome americano. Johnny Utah. Posso falar? Vou mudar meu nome pra Daniel São Paulo. Eu não sei nem se ele é de Utah, mas né, então, ele é super descolado. E ele tá começando a gostar do sofá. E o parceiro dele é o Gary Busey, né? Sabe? Esse filme de 91, se não me engano, é aquele típico assim: o parceiro mais velho que tá tentando. O moleque é rebelde, sabe? Então tem essa vibe toda. E o que acontece é que estão havendo uns roubos, né, uns assaltos a bancos. E as pessoas estão se vestindo dos quatro presidentes. Tipo, acho que é o Nixon, o Reagan... Você falou o nome do filme? É, Point Break. Não, mas que eu tô... Eu ia chegar a um... Eu ia chegar a um ápice e você... Entendi. Não, desculpa, eu não consegui. Me perdi completamente. Enfim, o filme Point chama Break. Point Break. Eu não tenho certeza como é em português. Eu vou procurar aqui. Mas com certeza... Eu achei Caçadores de Emoção, cara. É, então, tem um filme muito legal. Mesmo. Um nome muito super legal em português, assim. Mas eu realmente não lembro. Mas enfim, aí ele. Então estão vendo esses assaltos, as pessoas vestidas como presidente, né? Com as máscaras. Então ele tem que infiltrar, ele acha que. Ele sabe que são surfistas. É Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção! Olha o filme, vocês não querem assistir o filme Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção. Nossa, não lembro, esse filme é horrível, cara. É horrível. Esse filme é horrível! Então. Olha, cara, que absurdo. Pois é, cara, vamos lá, né, cara? Primeiro que, assim, ele é uma... Não, mas eu quero frisar um detalhe. Não é horrível por causa do Keanu Reeves. Não. Pior de tudo é que não é horrível. Pior de tudo é que não é... O Keanu Reeves é o menor dos problemas nesse filme. Ele dá uma performance invejável. Isso é discutível também. Invejável. Isso é discutível também, mas... Não, é discutível. É super... Ele tem que fazer uns California Surfer... Então, o que eu acho bizarro é que isso é tipo uma amálgama muito escrota de tudo que é os anos 90. Só faltaram hackers. E eu acho que até tem alguns quase no filme. Inclusive, tem hackers, André? Eu acho que tem os hackers, não tem? Não, existe um pouco, tipo... Tem um dos caras ali, é hacker. Não, assim. Eles têm acesso a um database, assim, aí, sabe? Preto, acesso a database. Preto e verde, sabe? Estou roubando a internet. Isso. I'm stealing all the internet. O filme que quase defendi justamente foi hackers com os... Nossa, esse é foda de defender. Mas, então, e aí... Por quê, cara? Aí tem esse lance do surf, cara. Por que esses caras surfam? Eles surfam, só, acho que dois momentos no filme, assim. É tipo só um hobby deles, não, tá ligado? Eles ficam, tipo, na água. Você vê pouco surf. Eles ficam na água. Você vê muito eles sentados nas pranchas. Então, ele infiltra. Eles roubam de sunga, surfistas. Tá ligado? Então ele infiltra, saca, esse mundo. E claro que o Patrick Swayze é o cabeça. Então, o ele infiltra esse mundo. Imagina que bosta. Imagina você parte de uma gangue na qual o Patrick Swayze é a cabeça. Tá ligado? Nossa, que bosta. Vou ter que ir pra sei lá, pra Maresias, trombar aquele bando de playboy, sabe? Não, tipo, pra, tipo, aí, claro, pra ficar brother dele, né? Tipo, porque ele é cops, ele é policial ou não, sabe? Você já viu o primeiro Fast and the Furious? É tipo, a primeira, vamos dizer... O primeiro 70% do filme são idênticos. Dá pra traçar, sabe, o Patrick Swayze e o Vin Diesel. Sim, é muito parecido. Tem toda aquela coisa, parecido, né? Mas enfim, tem umas cenas geniais como ele está perseguindo eles, né? Eles acabaram de soltar um banco. Isso é antes, logo quando ele começa a infiltrar. E o Patrick Swayze está correndo, corre mais que ele, pula uma grade, ele torce o tornozelo. Ah, não, né? Super dramático, tem aquela música de fundo. Ele olha pro Patrick Swayze e o Patrick Swayze olha no olho dele. Calma, tem aí, música tem de um fundo pra torcer cada... o tornozelo? Aí ele tá com a arma apontando pro Patrick Swayze e fala, não. Aí ele aponta pro alto, eu atiro e dá um gritão. Ah! Nesse momento, cara, eu, no meus auge dos 5, 6 anos, isso sempre me marcou. Existe, tem uma cena excelente que eles pulam de paraquedas e eles tomaram um tiro, aí eles tomam cair na porrada então, no paraquedas. E também rola muito, caralho, rola um bromance, nada a ver, assim, sabe? Então, tipo... por isso que eu falei do Fast and the Furious, assim. Ele começa a gostar demais do, né? Então, mas sabe qual é a diferença entre o Fast and Furious e o Point Break? Carros. Também. É que o Fast and Furious não parece se levar a sério. O Point Break parecia que tava fazendo uma história séria sobre assalto de bancos na Califórnia. Isso é um bom... Sabe, assim, tipo... É porque 91, cara, é o contexto do cinema sérios. Na década de 90... Keanu Reeves, Johnny Utah... Ia sair uns filmes hoje em dia na década de 90, o que, se saísse o primeiro... Eu não sei se vocês gostam... Ia sair o Dark Knight, por exemplo. Pode crer. Eu não sei se seria bem aceito em 91. Porque os públicos queriam algo mais formulaico, sabe? É, tipo, Eu gosto de analisar o crescimento da indústria de cinema e ver. Eu acho que em 2003, 2004 começaram a ter os filmes um pouco mais originais. Claro que cinema na década de 50, 60 tem muita coisa boa. Não, mas sim, você pega 80, 90 até 2003, 2004. Era muita coisa brega, saca? Pega as comédias românticas, You've Got Mail, saca? Era tudo muito formulaico. Nossa, cara, comédias românticas, né? Isso é uma coisa. Qual que é a tua romédia romântica preferida? É uma coisa foda isso, né? Comédia romântica, tem o... Porra, eu vi a... Hugh Grant and Julia Roberts. Cara, mas se bem que o... O que eu já vi de Addicted to Love com Matthew Broderick e Meg Ryan quando era moleque, meu irmão até fez uma fita pra mim. Nossa. Segredo mesmo. Caralho. Agora não é mais segredo, né? Eu tô cheio de segredos, né? É, o Van Depp é cheio de segredos. Bexiguinha. Bexiguinha. Mas enfim, eu gosto muito do filme porque... Não, é fácil. Sabe a única coisa? A única coisa que é louco nesse filme, de verdade, tem umas cenas que são muito selvagens, assim. São umas cenas muito tipo, uau! Exato. Sabe assim, tipo, e é bonito, assim, é bem filmado, tá ligado? Exato. Que quem faz é a Catherine Bigelow, né? Quem dirigiu esse filme. É verdade, do Hurt Locker. Foi a Catherine Bigelow, que é do Hurt Locker, que é. Como é que é o nome? A primeira mulher ganhou o Oscar. Qual o terror? O Armário da Dor. O Armário da Dor. Que é o filme sobre... Que é um filme sobre o cara que... Sobre o cara, o arqueiro... Sobre prensar seu dedão no armário. O Gavião Arqueiro. Foi a primeira mulher que ganhou o Oscar. Vocês gostam tanto do Oscar. É verdade. É, porque o Raoni veio Oscar como algo importantíssimo. Exatamente. O Point Break não foi indicado ao Oscar. Foi o mais emocionante. O ex-marido dela perdeu com o Avatar. Foi o melhor Oscar. É verdade. O Avatar tá tão pai aqui. É verdade. E Catherine Bigelow, ela, pelo menos, ela é boa de câmera, assim. Ela sabe fazer umas coisas de câmera. Muito boa, eu acho. E é um filme que tem quase um cult following, assim. Tem, cara. Isso me assusta. Isso é verdade. Mas é forte. É. Assim, de gostar mesmo. E isso que é foda. Eu sou aquele cara que eu consigo... A gente tá falando de cinema um pouco antes. Vocês falam, a gente tá odiando tudo. Eu já tive fase de odiar tudo. Eu consigo ver quase todos os filmes e falar... E ter um valor, entendeu? Tipo, eu vi o Godzilla agora. O filme começa 45 minutos, super legal... Aí, saca? Aí, justamente que volta America esse happens. American Army, saca? Tipo, então eu tento, eu gosto muito desses filmes bobos de ação. Pode você crer. Bota o Jason Statham num filme e eu falo, Mark Wahlberg assim também. O Jason Statham é engraçado porque é honesto, né? Como você falou. Exato, é honesto, é tipo, meu, ele vai colar lá, isso, velho. Vai ser umas porradaria doida e ele falando com um sotaque britânico cuspido. Ele é misterioso. Entendeu? Eu sei tirar rabugento, o valor dos filmes, saca? E o Point Break tem muito disso, cara. Tem muito disso. A cena final é épica. A gente fala spoilers aqui, mas... Essa cena é bem icônica, assim. É típica, assim. E aconteceu dos anos 90, assim, exato. Que nem o John Cusack levantando o rádio, né? Tem esse valor. Vamos dizer que o Patrick Swayze, apesar de ser um criminoso, ele passa a vida procurando a onda perfeita. Demais! Aí está a poesia do bagulho. Aí é a poesia. Então, no final, pode crer. Tem um pouco, a gente vê ele surfa. Ele surfa a onda. Que legal, Van Depp. Exato. Uma mensagem legal. Procure sua onda perfeita. Uma bela metáfora para viver a sua vida. Muito bem. Tá ótimo, cara. Joia. Assistam e comentem. Justo. Então, quero... Vamos, Falcão, você que é... Minha vez, né? Tá bom. Super. É o seguinte, cara. Pior que esse filme, eu fui o mais difícil, assim. Eu demorei pra escolher. Porque Eu odeio mais filmes do que eu gosto deles, assim. Você tá numa fase de não gostar muito. Nossa, eu tô, tá foda. Meu nível mais cínico, assim, tá... Mas desenho, documentário... Tudo, qualquer tudo? Bosta, velho. Qualquer bosta, tá difícil. Você tá rebotado com a vida? Ah, sei lá. É muito internet isso, cara. É porque na internet, se as pessoas ouvirem isso, já acham, é hipster. Não, é hipster, não é. Eu sei que não é. Eu sei tipo... que você realmente não gosta. É, encheu o saco muita coisa já. Mas, qual é o último filme bom que você viu, desculpa? É, o último filme bom, eu fui no cinema recentemente. Eu gostei, eu falei do Guardiões da Galáxia lá. Todo mundo adorou, eu não vi. Você falou que você não gostou. Não, calma aí, todo mundo adorou e você... É, tipo, a gente não curtiu, cara, eu não curti, velho. É, não fala, né? Capitão América 2 a gente viu junto. Vou ser honesto, Tli. Capitão América 2 a gente viu junto, nós dois odiamos também. Aquilo eu queria morrer, aquela merda, velho. Que merda aquele... É que não é filme da Marvel, né? A galera curte, não deu umas bolas Marvel. Mas é que Capitão América, tipo, eu só fui no cinema. Eu, bexiguinha, eu não gosto de ir no cinema porque eu tenho que sair no meio pra mijar e morrem. E eu saí, aí eu perco sempre a melhor cena, né? Não, vai ser agora, eu perco a melhor cena. E aí eu fui e eu falei, não, velho, tipo, até o primeiro é melhor, enfim. Eu acho que cinema. Eu tô triste com o seu desencantamento. Ah, eu fui ver o Hotel Budapeste do Wes Anderson, achei legalzinho. É legal? É legalzinho. É. Ah, tipo, é bonito, assim. Tudo que ele fez é excelente, excepcional. É que nesse, ele foi exagerado da estética dele, assim, mas, tipo, não exagerado de, tipo, muito flamboyante. Tipo, assim, Baz Luhrmann, ele, assim. Ele só foi muito ele só seguiu as regras dele. É. E o tempo todo, sabe? Ele e, tipo, esperar, né? É, não, isso. Aí e nesse caso, tipo, ficou muito bom, assim. A história foi muito bem narrada, é legal, sabe? Ele é legal de assistir. Eu acho o roteiro meio... Exato. Um monte de correria, assim. Tipo, coisas acontecendo, personagens surpresas. Corrida. Eu baixei e fiquei pulando, falei, não tô na vibe. Eu vi, inclusive, o Great Gatsby recentemente, que é um puta livro, e é o Baz Luhrmann que dirige. Uhum. Nossa, cara, então visualmente, tipo, cores fortes, gritando, mas a história, puta, eles pode conseguiram ficar. Estragar o Great Gatsby, enfim. Eu fiquei triste. Mas então, né? Lógico, eles fizeram um musical. É, exato. Então. É, mas não é musical de, tipo, todos começam a cantar sempre do nada. Assim, algum... Everybody breaks and dance. Eu me lembro o Jack Black falando, não, o School of Rock não é um musical, a gente canta por uma razão, não é do nada. Tipo, ei, começando a cantar, sabe? Mas é o que eu... É, o meu filme... É um filme que acho que foi meio esquecido, assim. Ele certamente daqui a uns anos ele vai ser esquecido pela história. Por que será? Porque será, né? Mas acho que ele vai ser esquecido. Mas vão ter pessoas que nem eu que vão lembrar desse filme e falar, cara, tinha coisas fodas nesse filme. Que é o Hancock. Hancock, pra quem não lembra, é o tal do filme de super-herói. Esse do... é Falcão normalzão ao extremo. Do Guizão. Não vou nem falar nada. Vai falando. A gente vai decidir deixar o Falcão falar. Normalizar o rolê, vai lá. É o filme de super-herói do Will Smith, pra quem não conhece. Will Smith. Cara, o primeiro que o Will Smith é um cara muito boa pinta. Ele é um péssimo ator. Vou deixar isso claro. Logo de começo ele é péssimo. Somente nesse papel, porque é pra ele ser um cara revoltado com a vida, bêbado, né? E você vê que não... Então, mas calma. O Will Smith nem xinga. Calma. Não sei, eu sei. Tipo, acho que... tá chato o cara te interrompendo? Não é legal? A paixão do Devil... O Diabo Veste Prada é tão grande que nem... Não, eu só gosto de vingança. Me desculpe, Falcão. Depois da bronca da União Pátria. Você vê, né? Mas é Hancock, cara. É, o que acontece, pra quem não conhece Hancock, é a história de um super-herói que não lembro muito bem a origem dele, assim, acho que nem conta ele muito é, tipo, a origem. Ele só aparece, tá ligado? Ele é o único, né? Ele é um cara. E aí ele tipo, tem superpoderes bem super-homem, assim, bem classicão. E aí ele vai resolvendo problemas. Só que, tipo, ele já passaram-se anos e anos e anos e ele meio que ficou cansado da coisa. Então ele faz tudo nas coxas. Então, tipo, várias. Tipo, tem sempre quebra muita coisa. Tipo, de vez em quando as pessoas se machucam e tal, e é uma bosta. E ele ficou meio de saco cheio que, tipo, ele faz tudo pelas pessoas, mas nada. Tipo, ele não ninguém retribui, né? O favor. Tá frustrado. Tá frustrado. E aí ele descobre, ele começa a se aproximar, ele não consegue formar relacionamentos com ninguém, mas ele começa a se aproximar de uma mulher e uma família, né, na verdade, tipo, especialmente de um moleque, que tipo, parece que não dá muita foda pra ele, assim, tá pouco se fudendo pro moleque, assim, pro Hancock, assim. E aí eles conversam, e tipo, e aí começa a acontecer coisas estranhas de tipo... tem algo de específico nessa família acontecendo, o que está acontecendo, rola um mistério. Ah, é, eu tinha esquecido. Rola um mistério, é. E aí acontece um twist, assim. Eu tinha esquecido o twist. Eu fiquei tem um twist com aquele Seven Pounds que ele também fez. Esse eu não vi. Nunca vi também. E ele faz sete favores. É, então, eu soube desse filme, mas nunca assisti. Eu nunca vi o final, por isso sempre que soube, eu ia até perguntar, enfim. Mas eu sei que o Will Smith, ele descobre algo dentro dessa família, né? E tem uma puta reviravolta que, honestamente, você não tá, tipo, você não espera, vem do nada, você tipo, uou! Achou realmente... Como isso acontece? Vai, como isso acontece? Tem a Charlize Theron, né? Tem a Charlize Theron. Ela já vale o ingresso, às vezes, sabia? E ela, é, sabia. Ela tá fazendo... Sabiam, caras? Mas, é... Tô pensando aqui. Enfim, e eu gosto desse filme porque eu gosto dessa visão desse herói cansado, tá ligado? Tipo, desse herói gasto. Eu gosto de quebrar a imagem do herói, assim. Mas eu acho uma coisa legal, assim. Mas você não acha que nos cinemas é quase todos os filmes têm feito isso? Sim, tipo, eu acho que assim... Todos os super-heróis têm uma história de quebrada. Sim, não, de um tempo... Mas esse era zoado. Eu concordo, esse assim... De um tempo pra cá, assim, no quadrinho isso sempre teve, mas... A origem, né? Não de um mesmo jeito, tipo... Esse daí, essa história era... Começava ele já ali, entendeu? A maioria desses personagens, tipo, eles vão ficando amargos. Tipo, é que não é que ele era amargo, ele era disfuncional. É, isso. Não, ele não tava dando... É. Exato, e sabe? A hora dele é que ele era, tipo, inválido. Exato, ele tipo... Ele era um problema pra sociedade. Ele era um problema pra sociedade, exato. Tipo, e que isso eu acho interessante, assim, pô, se de fato existisse um ser vivo na Terra que fosse ridiculamente superior a todos os outros, tá ligado? Como é que você controlaria ele? Como é que as pessoas iam reportar sobre ele? Como é que ia acontecer, sabe? Como ele se relacionaria com os outros seres humanos? E, tipo, beleza, ele, é engraçado que ele começa com esse enredo besta de, tipo, ah, ele vai ficar brother do molequinho. Mas, tipo, não, na verdade, tipo... O enredo ele, não é isso, né? Ele te puxa por isso, ele te engana puxando o enredo por isso. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa... Só pra dar uma humanidade falar, pro personagem. Né? E aí é interessante, assim. E ele acaba... Por favor, e eu acho legal... Surpresa do Hancock. Eu não vou estragar a surpresa. E o legal é que acaba de um jeito que, tipo... É, não acaba assim, ah, tudo está bem, sabe? Tipo, não, acaba com várias coisas pendentes, assim, mas pelo menos a história dele estava completa ali com a descoberta das coisas dele, assim, do que realmente da origem dele, entendeu? Eu acho que esse que é o que eu, por isso que eu gosto. É, eu não me lembro o final, agora tô tentando, depois eu vou perguntar pra tu, quando a gente parar de gravar, tô curioso. Pois é, mas assim, no final? Pô, final. Eu acho que o filme é... Não, agora eu não consigo... Vocês não, vamos deixar o Falcão falar. Não, horrível. Ai, ai, se tem uma coisa, Falcão normal. É igual... Fala aí, então. Eu não consigo. É igual aqueles filmes de namoro que prega que não, pegar várias pessoas é legal. Se tem uma coisa que vai acontecer, que é o que tipo, você fala, nossa, da hora, vou assistir esse filme, né, é demais. Se tem uma coisa que vai acontecer, é no final alguém descobrir, nossa, não... O legal é eu ficar com uma pessoa só. Se tem uma pessoa... Ele, coisa inclusive, vai, já fez o Hit, né? Uma coisa vai acontecer, né, que é o filme com um que super-herói disfuncional é, no final, ele vai ficar direitinho, sabe? É basicamente. É, tipo, tudo que eu queria ver no filme vai acabar, sabe? Uhum. O que você acabou de escrever, inclusive, é o Hit, que é aquele filme que o próprio Will Smith faz, que ele dá dicas. Nossa, verdade, de namoro. Cara. Você falou que tipo, o cara vai putão, tipo, aí depois ele que descobre ele é um que... gênio, ele fica criando, não é que ele tipo, ensina as pessoas, exato. Cria oportunidades para as pessoas se darem por bem. Por isso, o Will Smith... E daí tipo, ah não, esquece tudo isso, esse negócio de ser pegador... Eu gosto. Eu tenho segredos para pegar mulheres, mas eu só ensino pessoas que estão em busca do amor verdadeiro. Vai tomar no seu cu. E tiverem pagando, tá ligado? Mas como isso se encaixa tanto em Hancock? Não, mas isso... Isso é porque bem o Will Smith. Smith. A gente tava no Will Smith. É, porque o Smith não gostei, é ruim, não é um ator de merda, tá ligado? Eu não gostei do filme porque não convence. Ele não me convence como um cara bêbado, porque ele parece, tipo, um cara super religioso fazendo aqueles filmes... Tem um cara aqui, o Kirk Cameron, que faz... Ele é anti-religião no começo do filme, sabe? Pode só que é um puta... Então, o Will Smith... Eu tava, inclusive, vindo pra cá, eu tava vindo do Real Slim Shady, que ele fala, Will Smith doesn't have to cuss in his record, saca? Ele não precisa xingar pra falar palavrão, mas eu preciso. É verdade. Então, isso... Eu gostava dele, porque eu gosto de Bad Boys, eu gostava de Fresh Prince. É que ele tem um carisma filho da puta, tipo... né? O Will Smith é tipo... Esse é o verdadeiro superpoder, né, do Will Smith. Mas ele não vem de um cara em crise. Não, exato. Então, exatamente. Tipo, isso eu concordo com vocês. Você olha pra ele, tipo, ah, eu estou quebrado, tudo é uma merda, tal. Aí, só que, tipo, você olha que... Você vê que no fundo dos olhos dele tá pensando, ah, minha casa em Miami, tá ligado? Até meus filhos são milionários. Você vê um ator, Até os meus filhos são milionários, exato. É, a Jada Pinkett Smith tá me esperando. No A Procura da Felicidade ele consegue. É verdade. Porque não é, tipo, não é uma coisa radical assim. Ah, é só acho... uma bad vibe, não, mas assim, é só um cara se fudendo mesmo. Eu acho que o Will Smith no A Procura da Felicidade é, não, vou ganhar meu Oscar aqui. E não ganhou. É, exato. Você nem foi indicado, deve ter sido indicado, né? Não, mas sabe, não foi. Sabe por que o seu é pior até que o meu? Ah, vai ser pior que ele. Sabe por que o seu é o pior de todos? Por quê? Por quê? Porque nem o público-alvo desse filme gostou desse filme. Será? Quem é o público-alvo? É. Pessoas que queriam ver super-heróis, sabe? Não, mas acho que é. Eu gostei, eu sou o público-alvo desse filme. Eu gostei. O Falcão é o público-alvo do filme. Pessoas normais, cara. Patufa. Filmou normalzão pro Falcão normalzão. É, não, esse filme é aquele lá que podia ter sido melhor. Eu gosto mais de iRobot dele, que é bem ruim. Eu gosto também. Eu gosto mais de iRobot. Poderia ter sido melhor? Porque... eu não consigo ver ele, velho. Pelo fato de que não ficou bom. Mas a Charlize Theron é sempre interessante, então... Maldito Smith. Quem que é o marido dela, que eu não me lembro mesmo? Sei lá, cara. Era um ator... É tipo um Reckoner da vida, é só curiosidade. É o maluco do Arrested Development. Ah, é o Jason Bateman. Jason Bateman. Sério? Nossa. É, por isso, o Jason Bateman é fera. Ele é fera. Que engraçado. Por isso, eu sabia que eu gostei algo do filme, foi o Jason Bateman. Jason Bateman é legal. É verdade. Da hora. É, então, tá pois bem. É, viu? Aí, ó, tem uma coisa que é boa. Não, mas isso não salva o filme, cara. Veja bem, cara. Eu vou assistir esse filme de novo. Você sabe quem escreveu esse filme? Quem? Foi o Vince Gilligan e um outro cara. Quem que é o Vince Gilligan? Vince Gilligan escreveu Breaking Bad. Caralho. Esse é o quão errado esse filme deu. Nossa. Pegaram o melhor do mundo pra não, fazer um filme. Não, então, cara, olha que fita, cara. Porque eu gosto desse de Hancock e não Caralho, gosto de Breaking Bad. Eu acabei de ver aqui no IMDb, Hancock 2. Hancock 2 tá... tá Nível 2, velho? Não, talvez tenha também. Eles colocaram na IMDb. Não. Isso daí é... Isso é apenas rumores. Exato, rumores. Rumores que o Falcão escreveu lá. É, foi... O 2 vai sair em 2020. Ele foi no fórum lá e inventou Nossa, coisas. Eu queria, viu? Ia ser louco. Você pagava o ingresso pra ver no cinema? Pagava. Nossa, é o Peter, sério, é o Peter Berg. Talvez. Talvez. É o Peter Berg que dirigiu, cara. O Peter Berg eu gosto do filme dele. Viu? É, gente, acho que eu consegui convencer mais ou menos vocês. Não muito, cara. Tá ouvindo o que a gente falou? Não. Cara, tipo, eu gostei do Jason Bateman. É que eu acho falando desse filme é o meu termômetro pras paradas. Tipo, foi um filme que nem chapado me entreteve. Tá, é. Por isso, tipo... tem aqueles filmes ruins, que doidão, você fala, não, aí... É engraçado, pelo menos você racha o bico. Tá, exato, agora, tipo, nem assim, tá ligado? É osso, saca? Não, é realmente, se um filme ruim, doidão, aí tu sabe... Justamente o pior filme que eu vi foi o Jobs com Ashton Kutcher. Não vejam esse filme. Nossa, puta, cara. Esse zoado. Você viu, né, também? Esse é zoadíssimo. Eu nem precisei ver pra saber que é zoado. Tá, não, cara. E como escreveram depois da biografia, eu falei, nossa, vai ser louco. Mas o cara que escreveu a biografia do Steve Jobs, ele fez a biografia do Einstein. E de uns caras muito foda, sabe? Pode crer. Nossa, bem da hora, né? Mas eu acho que vai ter outro. Nossa, o pior com... filme. Mas que eu bosta. Acho que vai ter outro agora que tá escrevendo o Aaron Sorkin. Tipo, vai ter o Job ou... Job. Alguma coisa assim. Um trampo. Tipo, não, Job não vai ser. Um trampo. Mas enfim, o Aaron Sorkin às vezes faz umas coisas interessantes. Bom, sempre faz. Bom ou ruim é sempre bom assistir um Aaron Sorkin. É verdade, né? Do Facebook. O Newsroom é legal, um seriado legal. Newsroom é legal. Você viu que eles anunciaram a última temporada agora? Exato, é muito idealista, saca? Se a idealista demais pra mim é porque é demais, saca? Eles colocam Coldplay, saca? Essa parte que tirou de idealista. Tem uma vez que eles tocaram a música inteira do Coldplay, foram 4 minutos, assim, saca? Caralho, peraí. Tipo, aí é tenso, não lembro velho. Disso. Eu acho que por isso foi que eu gosto. Foi na primeira temporada, série, assim, quando eles decidem. É sobre jornalistas que estão numa emissora tipo a CNN, e o Jeff Daniels é o âncora, né? Tipo, e aí eles decidem fazer jornalismo de verdade. Isso eu gosto. O melhor sabe? Jornal tipo, do mundo. Sem ser um Fox News da vida. Pode não, mas aí começa a virar muito. Você não assistiu esse? É muito. Não, eu vou falar, é legal, falar legal. Pra assistir. Essa última ligado. Temporada, inclusive, teve 9, não 10 episódios, porque ele mandou o roteiro e, tipo, se arrependeu, assim. Falou, não, tá muito ruim. Caralho. Então ele reescreveu os últimos 6, saca? Tipo, nossa. Eles já tinham começado a gravar o primeiro, aí eles reescreveram tudo. Caralho. É foda que essa temporada é muito lacrada, sabe? É. Tem uma história só na temporada. Tipo, tem várias histórias em todo, mas tem uma história tem que percorre todos os episódios. Exato. Pode crer. Eu tô pra assistir. Jornalista isso aí. vale a pena. Mas agora, espera sair a última, daí assiste tudo de uma vez. Pode crer. Só 3. Pô, animal, hein? Animal. É, eu gosto. Eu acho que o que podemos todos nós aqui concordar é que o nosso gosto é uma merda. Esses filmes são uma bosta, todos eles são uma bosta. Cara, eu acho que Point Break é legal. Ah, é legal. Se fuder, cara. Se fuder. Ah, eu gosto de coreano. Bom, então, muito bem, né? Então vamos, vamos para o próximo bloco. I learned some girls try too hard. Some girls try too hard. Estamos conversando aqui, na verdade, foi porque ele olhou pra mim, tipo, você não vai mandar a gente pro próximo bloco, porque eu tava olhando pro Angry Birds aqui do meu lado. Enfim, agora é hora de perguntas, é isso? Porque perguntas! Não temos momento Tengo Sangue, porque nós não o nosso mocinha não está aqui. Exatamente. Ele tá trabalhador, um cara... Inclusive, ele traduziu, né? Não foi uma revista do Pokémon recentemente, Falcão? Ele tá traduzindo, ele traduziu. Ele publicou, eu vi, foi... Exatamente. Ele traduz japonês e eu me fico absolutamente fascinado como alguém aprendeu japonês assim. É, não, o Mussa é foda, né, cara? É muito doido. Mussa é foda. E então, pedimos desculpas por não ter um momento de Tengo Sangue. Pois é, não temos hoje, mas temos várias perguntas aqui, como você, que todo mundo mandou. Eu vou dar uma lidinha aqui, Vamos lá. Jefferson Rodrigues, Final Fight ou Capitão Comando, cara? Final Fight, Capitão Comando. Caralho, Capitão Comando é sinistro, com mano. É. Capitão Quais Comando são os personagens é louco, do mano. Final Fight? Pessoas normais, cara. Descreve. É, tipo, exatamente. Tipo... Daniel, quais são os personagens do Capitão Comando? Cara, começa com o Capitão Comando, cara. Um bebê dirigindo um robô, um ninja múmia... E tinha um quarto, não tinha? Tem um ninja e uma múmia de boné pra trás. Não, é um ninja múmia, cara. Não. Eles são os dois no mesmo personagem, cara. Procura aí. Cara, a múmia é uma múmia de boné pra trás. E ele é um ninja também, cara. A múmia é um ninja de boné pra trás, cara. Eu juro pra você, velho. Como assim o outro cara é só um ninja? Não tem, tipo... Os personagens são os seguintes. O Capitão Comando, um bebê dirigindo um robô e um ninja múmia de boné não, pra não, trás. Não. Então procura. É sério. Eu juro pra você, cara. Vou procurar aqui. Ó, eu aposto... R$1.000. Eu posso mais 1.000. Combinado. Ó, uhul, hein? 2.000 conto, cara. Eu já tô falando que eu ganhei essa aposta. Precisa registrar na Caixa Federal, enquanto eles procuram, eu tô aqui comemorando e conversando com vocês sobre como eu vou gastar os meus R$2.000 aqui, da aposta. Aqui, ó, chupa essa múmia ninja de boné pra trás. Não, mano, procura Capitão Comando. Aqui, procura... caralho. Ó o ninja embaixo, mano. Mas por que tem um ninja múmia aqui, ó? É ninja múmia aqui, dois, cara. Dois, é isso que eu tô ninja. Falando. Ah, mas ele é um ninja também, cara. R$2.000 pro Raoni. Acho que, não tipo, se fodeu porque não tem. R$2.000. Eu acho que o Capitão Comando é tipo... É animal, velho. É animal. O Capitão Comando é muito louco. Ele tem luvas que soltam fogo e tudo, tá ligado? É tipo um Power Glove da vida real. Tá bom, acho que tá decidido, então. A voz dos dois aqui, acho que falou mais alto. Foi? Cara, mas ia ser muito mais legal se a múmia fosse um ninja de boné pra trás. Só legal que a múmia é tipo o negro, só que tá... Porque ele usa o boné pra trás. Ele é urbano. Ele é urbano. Ele é um personagem urbano. Ele é um personagem das ruas. Os dois ficaram exaltados aqui, ainda mais. Cara, porque quando eu gastei o Raoni defendeu. Cara, eu gastei muita ficha jogando Capitão Comando quando era moleque. Capitão Comando era muito louco. Era nenhum só personagem de ação. O bebê não robô, mano. Coisa que até me assustou. É um bebê pilotando um robô, velho. Genial. Como é que o bebê tá pilotando um robô? É melhor que um cachorro dirigindo um carro. Cara, bem melhor. Ricardo Andrade. Então, qual lugar do mundo é o próximo objetivo de viagem dos bucaneiros? Capitão do Comando, mano. Tanto no Brasil quanto fora. O Raoni vai pro Japão. Eu vou pro Japão. A gente vai, pra, Curitiba. Pra Curitiba. Depois de Curitiba, a gente vem pra São Paulo. Tem que ser do mundo. Cara, eu queria ir pra Inhotim, que é um museu doidão em Minas Gerais. Um museu a céu aberto. É um museu a céu aberto. Ah, assim. Um museu gigante de coisas. De várias instalações e tal. Sim. Fica no interior de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, pá. Eu queria ir pra lá. Deve ser da hora mesmo. É. Eu queria ir pra Europa mesmo, tá na hora, velho. Eu morei na Alemanha até 89, de 86 a 89, e nunca mais voltei, saca? Tipo, eu não cruzo o Atlântico há, tipo, 25 anos, então tô me sentindo claustrofóbico até, assim, tipo... Ah, que bonitinho. Não, velho. Deixa eu viajar, meu Deus. Eu vou levar ele no café suplicivo. Eu não viajo assim. Que bonitinho. Triste, deixa eu viajar. Mas eu devo ir pra Paris e Amsterdã com minha mulher. Porque Paris pra ela e Amsterdã pra mim. Não pergunte por que Amsterdã. Não, a gente não vai perguntar. Polícia tá ouvindo. É, exato. Não, tá doido. Daniel Duarte. E quando a vida te dá limões? Esprema nos olhos dos inimigos. Exatamente, das inimigas. É. Das inimigas. Você faz malabarismo e deixa todo mundo impressionado. É. Exatamente. E tira um troco no farol. E tira um troco no foi farol. Foi o Paul Rudd que falou, when life gives you lemons, say fuck the lemons and bail. Exato. And get the shit out of there. Ives Aguiar. Raoni, quando você vai emprestar seus dotes artísticos para um videogame? Olha só. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Tem que ver Faremos. Isso aí. Em breve. Não sei, quando alguém. Quando Daniel, alguém que faça games. Daniel e Raoni vão fazer um game misturar muito doido. E vai ser legal de jogar. Vai e ser louco. A gente fazer um crowdfunding pelo Convés. Vai ser tipo Rayman. Que daí eu não preciso fazer. Vai ser tipo Capitão Comando, velho. Vai. Daniel vai ser desenhado. Vai ser igual o Dragon's Crown. Que é tipo Capitão Comando, só que desenhado igual o Rayman. Que daí a gente não precisa aprender a fazer pixel art. Exato, porque foda-se. Dá preguiça. Porra. Júnior Cecílio. Eu editei aqui a pergunta dele, ele mandou uma pergunta gigante, deu uma editadinha. Tudo bom? Essa foi a pergunta. Junto Cecílio, fala aí, Bucas, Bucos e Max Rebelados, tudo certo? Tudo firma. Rapaz. Max Rebeldes. Imagina se virasse moda lançar DLCs inéditos para jogos clássicos. Por exemplo, novas quests com novos finais para Chrono Trigger. Caralho. Caralho, tipo, jogos clássicos mesmo. Então, tipo, jogo do. Novo boneco para descer o soco no Street Fighter 2. Novas músicas pra parar pra The Rapper. Caralho. Genial. Nova era da área do castelo com novas fases do Mario 64. Novas aventuras do Fusca. Sim! Não! Sim! Com o novo Fusca. E aí você faz só de Fuscas, tá ligado? Só de Fuscas. História do Fusca. Sim! Façam isso. Nossa. Mas aí eles vão ter que vender fita, cara, qual né? Jogo, tipo, não qual tem jogo como clássico... baixar no T-64 essa porra. É verdade, né? Teriam que fazer todo novo. A tecnologia assim, da fazer vida. Um remake. Pra baixar por isso no que Rio. Eles nem se importam, né? É triste, mas teria um mercado pra isso, cara. Tem, com certeza, cara. Teria. Cara, qual o jogo clássico que vocês gostariam que isso acontecesse? Como seria o DLC? Super Mario World. Seriam mais 3 mapas inteiros. Vários mundos, nossa, né, cara? É o melhor jogo do mundo. Nossa, cara, podia, clássico, cara. Podia ser mais... Mais 6 Shadows of the Colossus, nossa, tá ligado? Nossa! Mais 20 ali. Mais uns 20, né, cara? Falta mais uma cota ali, tá ligado? Mas não, foda-se, vira Pokémon, 150. É, 150 já era, tá ligado? Ia ser da hora. Mas acho que o Chrono Trigger não precisa de mais fins, velho. Já tem tipo 20, 30, tá ligado, cara? Se pá, tem alguns que a galera não descobriu até hoje, cara. Se pá, eu queria uns DLCs pro Pokémon, tipo Red, que nossa, são todos os outros Pokémon, sabe? Uhum. O meu sonho é ter um Pokémon que você faz todas as ligas, assim. Pode crer. Não acaba. Tipo Pokémon Totalis, assim, Totalis, né? Tipo... Pokémon Legacy Collection. Legacy Collection. Aliás, né, cara, tipo, é de uma sacanagem muito grande que a Nintendo... A Nintendo recentemente anunciou o Pokken, né? Que é o Pokken Tournament, que é o Tekken com Pokémon, né? E sim, isso é real, tá ligado? Parece uma piada, mas é real. E, cara, pô, só queria, tipo, um Pokémon muito louco. Então, para de ser preguiçoso. Faz, né, um tipo... Pokémon 3D, mano, sabe? Tipo, de for real, assim, não, tipo, não portátil. Faz um Pokémon de console, Pokémon foda. De verdade. Você acha que dá? Dá, cara. Zelda, velho, do Pokémon. Sério, isso daí vai destruir, pra quê? Pra vai destruir tipo, casas. Vai destruir o mundo, assim? Vai destruir o mundo, cara. O iPhone vai, tipo, porque, assim, eu realmente, eu falo, eu nunca vi Pokémon, nem Dragon Ball e tal, mas, tipo, eu vejo o fascínio que é, saca? Vai embora. Eu gastava muito tempo vendo o jogo do Corinthians, eu sou normal. Nossa, caralho, você é mais normal do Falcão. Deixa de ser normal. Eu ouvia jogo da NBA de pré-temporada no rádio. Assim, Vanderpão normalzão, cara. Eu adorava. Não, mas isso é da hora, você é nerd dos esportes, esportes, cara. Não, cara. Só você achou da hora. Exato. O Daniel, inclusive... Isso é normal. Então, inclusive, eu vou levar um... É super legal. Você também gosta de força. Eu e o Falcão... Eles vão apertar as mãos que nem gente normal, tá ligado? Eu e o Falcão, a gente vai levar o Daniel lá no jogo do Corinthians e vai gravar ele feliz e adorando. Já me levaram pra um jogo, cara. O Daniel, agora a gente vai gravar pra Max Free Cara, o Daniel é muito engraçado. Vôlei, a gente grava. Mas o Daniel é muito engraçado no arquibancada de futebol. Que ele fica assim, futebol. Eu torço pelo esporte, ele cara. Ele torce pelo esporte, mas sabe? Pelo esporte. Você não sente emoção alguma, assim. Você não, não consegue... porque eu não torço pra nenhum time, velho. Você não consegue entender, porque eu sempre fui muito corintiano, assim, eu sempre gostei muito. Cara, eu entendo, não, tá bom, mas é que, tipo, eu não sinto isso. Mas é que eu, hoje em dia, eu ainda torço, ainda gosto, mas às vezes eu tô lá, e eu fui recentemente, Corinthians Bahia, E eu gostei muito, mas às vezes é muito consciente. Caralho, eu sou muito velho pra tipo, tá gritando desse jeito. Ah, não, tem gente são mais novos, velho que você. São mais novos que eu e ganham, saca? Tipo, mas eu gosto. Eu gosto muito da rotina de saber que no domingo, 4 horas, sei lá, vai ter um vou sentar e vou ver o jogo e... É, porém, legal, último legal. Ano, deve ser é recreativo. É. Saca? É certamente tipo, eu gosto mais de basquete até. Eu tenho o Phoenix Suns, acompanha há 22 anos. Eu comecei a ver em 92 por causa do Dream Team e o Charles Barkley. E, cara... Esses caras nunca mais chegaram nas finais. Eles perderam, saca? E eu já sofri com isso. É tipo, é um investimento emocional quando era adolescente. Tipo, eu saía de festa. Não, tem que ouvir esse jogo na rádio aqui. Eu pegava um IP americano, saca? Eu gostava, mas enfim, eu não conheço Dragon Ball. Eu cheguei aí disso. Foi, essa é minha paixão. Eu não tinha tempo pra Pokémon porque eu tava, por isso, era Pokémon. Entendeu? Sim. Pois Pokémon e Dragon Ball, saca? Tipo... Mas enfim, né? Vamos pra... continuar as perguntas. Né? Exato. Eu fiz uma declaração emocional aqui. Tudo bem. Uma... Mas alguém ficou com vontade de jogar o jogo de luta do Pokémon? Então, cara, sinceramente... Não, cara, eu vou dar uma experimentada, né? Vou jogar, foda-se. Então, cara, eu quero... Tipo, o Wii U, mano, vai ser... Vamos ver. Vai que é do caralho, tá ligado? Mas dá pra fazer, então, um jogo legal, assim? Você acha que pra todas as idades, assim? Sim, cara, dá pra fazer um jogo sinistro de Pokémon. Tipo assim, sinistro num nível, tipo... Escroto de sinistro. Qual que é a geração mais velha que cresceu com Pokémon? É a nossa? Assim? A gente é a primeira ainda, geração. Os adolescentes ainda assistem bastante. Ainda sim, é... sim, ainda é... Não, cara, ainda você é um tem uma noção, mesmo. Ainda... esses ainda dias é um eu tava vendo que tem esses sites de, tipo, que fazem parte de conglomerados de mídia, tipo Polygon, tipo o Kotaku e tudo mais. Agora eles têm verticais dentro dos sites deles só de Pokémon. Só sobre notícias de Pokémon e sobre, tipo, features de Pokémon, assim. É, tipo, sinistro, cara. Mas eu acho foda desse jogo do Pokémon que não é nem, tipo, dá pra fazer um jogo. É, tipo, existe um jogo de Pokémon, vai ser o melhor de todos, todo mundo já sabe qual é, ninguém fez ainda. Por quê? Tipo, é muito... Porque é, tipo, o GTA Pokémon, do Pokémon, sabe? É, isso. Entendi. É, imagina, tipo, o GTA do quando Pokémon. Quando você tá lá, em vez de ser um cara, um bonequinho visto de cima, assim, não, é você, é tipo... Last of Us do Pokémon, sabe? É. Todo mundo sabe que esse jogo tem que chegar e ninguém fez ainda. Exatamente. Por que será que não fizeram ainda, então? Porque vai custar $1 trilhão, a Nintendo não quer investir. Porque deve ser garantido o retorno, cara. Então. Mas é garantido o retorno, mas... Será que eles estão... Não? Às vezes eu acho que a pressão de fazer o melhor... Vamos lançar um, aí é uma bosta e perdeu a chance. Eu acho que ela tem medo de entregar na mão de alguém. Porque se ela pudesse fazer, ela já teria feito, sabe? Ah, entendi. Ah, mas, cara, eles pensam que eles são os caras que fizeram, sei lá, tipo, Mario Galaxy, sabe? Mas Mario Galaxy é um cara num rolê muito controlado, sabe? Mas vamos ver. Eu quero muito isso. I want to believe pra caralho. É. Total, muito bem. Vai ser louco. André de Araújo. Quantsu, malandros? Quantsu? Tem alguma dica de filme dos anos 80, 90 pra me indicar? Ó, a gente deu vários. Face Off. Eu ia falar, quando eu falei de The Rock, eu ia falar de Face Off também. Que... Puta, eu devia ter defendido Face Off. Não, mas Face Off eu também ia, adoro. Face Off é com John Travolta. Oh, I'm gonna take his face off. Pra quem não sabe, o John Travolta e o Nicolas Cage trocam a cara. Ah, é a outra face? É outra face. Esse filme é animal, cara. Não, assista se você é um adolescente. É do caralho. É genial. Não. Sim. É foda esse filme. Não, porque é muito bom, velho. É muito sabe bom. Qual é o problema desse filme? O vilão tem a cara, tipo, o cara legal tem a cara do vilão o filme inteiro. Exato. Então, quando eles trocam, é muito confuso. É. No final, você fica, tipo, cadê o cara legal? Porque o John Travolta é o policial no começo, né? Aí o Nicolas Cage plantou uma bomba, tá em coma, e eles não sabem onde é. Então, a ideia é implantar a cara do Nicolas Cage no John Travolta pra que ele possa infiltrar uma prisão. Soluções dos anos 90. E Alcatraz pra falar com o irmão do Nicolas Cage que sabe onde tá a bomba. Cara, só que aí ele acorda e fudeu. Ele acorda, coloca a cara do John Travolta, mata todo mundo que sabia. Aquela cena. Cara, e o mais legal é que, tipo, é justamente um filme onde o John Travolta tá atuando que nem o Nicolas Cage e vice-versa, cara. Isso é maravilhoso. Genial, genial. Então o John Travolta olha pro. Ele olha pro Nicolas. Ele fala assim. Ah, you're so good looking, saca? Ele fala do próprio queixo, tipo, tô odiando esse queixo aqui, saca? Quando eles trocam. Foi uma das melhores atuações do John Travolta desde Grease, assim, saca? Muito bom, eu devia ter defendido Grease também, eu adoro Grease. Muito bom. Richard Sericawa. Sobre narrativas e histórias de jogos, quais delas marcaram mais vocês positivamente e negativamente? Eu gosto... eu odiei a narrativa do Skyrim. Skyrim foi um jogo com a narrativa ponto, completamente tá quebrada. Pra mim, foi assim... porque, cara, eu sou um jogador que, tipo, acaba acumulando muitas quests e tudo mais. Tipo, não conseguia construir nada. Eu só era, tipo, um escravo do mundo, daquele mundo digital, sabe, assim? Uhum. Tipo, eu estava trampando pra que aquele mundo existisse. Isso era horrível, assim. Então, esse eu não gostei, assim. Pô, positivamente tem vários, né, cara? Eu gostei muito de Journey, cara. Fiquei emocionadíssimo. Então, eu pensei nisso, porque eu nunca joguei, mas todo mundo fala. Cara, Spec Ops The Line, velho. Eu também pensei também. Spec Ops The Line é muito insano. Legal. E a gente descobriu recentemente, né, Dani, que são várias múltiplas escolhas. O jogo considera várias escolhas diferentes, né? Não, um jogo eu não muito sabia foda. Disso. Tem um vídeo do Extra Credits, né, que eles explicam todo sobre o Spec Ops The Line, que é muito interessante. Um que eu pego muito bem é o Hotline Miami. Também, ele cara. Meio, tipo, ele não conta vibe uma história, é boa, mas né? Ele conta uma história. Sim, sim. Ele vai ligando Miami... uns pontos. Puta jogo, principalmente cara. No final, quando você troca de lugar. Sim, sim. Que você faz o outro lado. Da... Nossa, eu achei genial. É animal. Eu achei muito foda, muito foda. O GTA é o óbvio, mas é só pela sensação que te dá e a saudade que dá pra mim, pelo menos. Cara, é a narrativa, porque... do jeito que ele te leva e você se apega emocionalmente aos personagens, eu acho que... Porque... É engraçado que o GTA V é o único que tem isso, né, cara? Que você pega esse... Tipo, então nem com o Cid em San Andreas eu você tenho saudades da ter... cidade, assim. Eu tenho saudades de dar rolê naquela cidade. Muito. Eu vou comprar quando sair pro Xbox One e vou jogar do zero de novo. Eu já pensei nisso também. Fala, tipo, eu não vou fazer com todo o conhecimento que eu tenho sobre essa cidade agora, né? Exato. Você realmente você, tipo, conhece cada canto daquela porra quando você acaba de jogar. Não, mas e é um lugar gigante, entendeu? Você realmente se apega, cara. Eu acho que é, tipo... Eu gostei muito do San Andreas, essa é a grande... do CJ, mas é mais tô sendo criminoso subindo o saco. Não, a cidade é a grande, grande estrela do GTA, né? Bom, muito bem. Samir Hollenbergs, se houver uma ficha de personagem de cada um dos Bucas, quais seriam os melhores e piores atributos de cada um? Peraí, o quê? Da hora, se tivesse uma, se a gente fosse, se nós, se fôssemos personagens de RPG, qual seriam os nossos melhores e piores atributos na nossa ficha? Vamos ver, hein? Meu melhor seria barba. Barba. Certamente. Certamente. Você usaria que tipo de arma? Você usaria um machado, né? Uma barba. Ah, ele é tipo corn. Ele é o corn na vida real, assim. Sim. Eu totalmente usaria uma Flying V. O machado, assim, da bolagem. O meu, eu seria um personagem completamente médio. Todos os meus atributos seriam... Um personagem completamente normal. Quero zerar o jogo com um personagem pior. Exato. Tipo, o personagem básico, assim. Vou tipo, base. O jogo, personagem pior. Meu atributo seria Twitter e... Todos os atributos dele seriam 5 de 10. E assim, meu... Normal, e meu o pior seria eu ter que ir pro banheiro a qualquer hora. Então você sempre ia desviar do caminho. Pior ser bexiguinha. Você não ia conseguir. Meu melhor atributo seria a altura... O pior seria preguiça. Na verdade, seria o mais alto seria preguiça. Mais alto que a altura. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bem. Gabriel Salles, e aquele convés fest encontrão suave dos Ganja Warrior? Quando rola? É o seguinte, vamos... Atenção, chamado. Atenção. É o seguinte, nós vamos fazer um encontro aqui em São Paulo, voltando da Comic Con, onde a gente vai vender os produtos que a gente vai vender na Comic Con aqui pra galera de São Paulo comprar também. Legal. Então, a gente ainda não tem uma data, mas vai ser logo depois, assim, provavelmente no próximo fim de semana, depois da GibiCon. Seria tipo dia 15 de setembro. Exato, alguma coisa assim. Então, só já, que eu não tô aqui. Não, tá bom. Mas a gente vende essas coisas. A gente vende essas coisas, não se preocupa. Tadinho vai estar no Japão. Olha o golpe. Olha o golpe, nossa, totalmente golpe. Marápios? Petralhas? Mas vamos. Nós vamos vender tudo da Rony e ficar com o dinheiro dele. Porque foda-se. E vamos fazer isso aqui em São Paulo. Nós podemos fazer o ano que vem também mais um, com segunda edição, que certamente eu acho que vai ter. Provavelmente vai ensaiar em Curitiba. Exatamente. Verdade. Exatamente. E nós vamos fazer esse encontro, mas em Curitiba, para quem estiver lá na GibiCon, a gente queria encontrar com os pessoal de Curitiba lá. Então façam o seguinte, vá até o convés da Max Rebo, se você é de Curitiba e gostaria de trombar a gente... vá até o Convés da Max Ribbon. Que você não, se você não conhece, vá no Facebook e bota Convés da Max Ribbon, que você encontra muito nossa facilmente. Comunidade. Vai chegar. Nossa comunidade. E a gente vai... Bota um post lá falando, oh, eu sou de Curitiba, vamos marcar um encontro. Quem for, comenta também. Quem for, seja o primeiro a fazer isso. Exato. E comenta e vamos fazer esse post rolê Curitiba aí de Max Rebo e tal. Eu já tenho algumas ideias, dependendo da quantidade de pessoas, a gente pode fazer um rolê bacana. Legal. Então, fiquem espertos. Eventualmente, fiquem quando a gente tiver a loja, gente né? Quando tiver a loja, vai ser um pico que dá pra colar mais e... Exatamente. Entendeu? E o Elton Pedroso Corrêa mandou a próxima pergunta. Qual é o seu nome de drag e por quê? Essa eu acho que acredito que é especificamente... essa é bem pro Raoni, porque você gosta de RuPaul. Ele tava definindo aqui o RuPaul. Bem apaixonado pelo RuPaul. Não sei. Raoni Maravilha, cara. Ia ser Raoni Maravilha. Raoni Maravilha. É meu nome de jogador de futebol, esse. É verdade. Dos anos 80. Tá bom, Raoni Extraordinário. Extraordinário. Maravilha. Raoni Maravilha. Do Botafogo. Raoni, não é. Raoni Ordinária. Raordinária. Raordinária. Raordinária. Raordinária é o meu nome de drag queen. Pronto, Raordinária. Raordinária. Quando eu for fazer show na sua cidade, vocês têm que ir lá assistir. Apoie a sua drag local. Muito louco. Muito bem. Renan Leite, qual é aquele cigarro do Danibas no vídeo do Dark Souls? Cara, conseguiram pegar o frame do cigarro, cara. É um cigarro secreto. Muito bem, cara. É brincadeira, é uma Boro Light, cigarro de manicure. É o cigarro de manicure. Exato. É o Estoura Peito, o cigarro da Max Rebo. Estoura Peito. Muito bem. Yuri Ortin, Elsie, o que? Blurschker. E aí, Bilesque, de boa, mano? Olá, buquinhas e bucões. Minha pergunta, vocês têm algum sonho, pesadelo que se repete com frequência? Eu tenho, às vezes. Eu tenho, mas não dá pra falar. Nossa. Pesado, cara. Eu já contei pra vocês. Eu tinha um pesadelo recorrente na qual eu tava na prisão, cara. Sério? Cara. Tipo, durante acho que uns 3 meses, assim, eu tava sonhando que eu tava na prisão. E daí é engraçado que cada sonho era um episódio novo dessa série mental inconsciente, assim, e tal. Pode crer. E eventualmente fui ficando brother dos prisioneiros, assim. Então, você volta no sonho, você conhece aquelas pessoas que você... então, eu tenho algo parecido. Mas... Pode crer. Eu tenho uma casa em algum lugar distante, assim, num campo, em algum lugar, assim, que eu tô passando um fim de semana e eu sempre volto pra esse mesmo fim de semana e é tudo uma bosta, mas assim. Evolui, é o pior fim de semana de todos os tempos. Né? Exatamente. É casa na montanha, na praia. Então, não tem como saber, assim, tipo, é só na casa. Você construiu assim. O resto? O resto não, foi, não tá montado fora, ainda. Não tem nenhum. Horrível. Horrível. Não é uma experiência legal? Não muito, não. Pesadelo não é uma experiência. Eu tenho um sonho que eu gosto, que é engraçado, que eu tenho com frequência, que é de catapulta. Eu sou, tipo, como se eu fosse eternamente sendo jogado de uma catapulta, assim. Você é a pedra. Eu vou, tipo, uou! Eu caio numa catapulta, aí, puf, a catapulta me leva de novo. Isso é muito Mario, catapulta sabe? Várias, muito, vou ficar pulando mas de catapulta. Mas tá na época medieval mesmo, assim. E aí eu vou meio que, tipo, como se eu tivesse um wingsuit, assim, sabe? Tipo, aquela roupa de esquilo. Mas qual é o contexto da catapulta? Você tá não num sei, campo cara. Vazio? Num campo, assim. Às vezes eles estão jogando contra um castelo, tá ligado? Tá ligado? Não, pior que não, é só, tipo... Legal. Eu acho que tua cabeça, depois que você usou o óculos Rift, assim, você se imagina... Nossa, várias coisas aconteceram depois, cara. Muito bem. O Johnny Knotts mandou a pergunta aqui. Teremos uma inserção personalística do nosso novo capitão Fandep nas mãos de tesoura das tirinhas Max Rebo? É? Sim, cara. Ah, tá, sim. Sim. Em breve, não em breve. Precisa, me sinto honrado. Em breve mas... quando voltarmos da Gibicon e começar a nova temporada, né? Porque a gente tá em fim de temporada, né? Sim, sim. Tá em season finale, né? Season finale. Inclusive, o ápice foi o cocô do Mussa, né? Pois é. Nós, aliás, pra quem acompanha as nossas tiras, mil perdões que a gente tá super atrasado nas tiras. Verdade. Mas é porque a gente tá correndo com as coisas da Gibicon o máximo possível. Não é falta de trabalho, não. E tem os vídeos e tudo mais, então... Saiu o vídeo, né? Já. E vai sair daqui a pouquinho, se preparem. Mas muito bem, vamos para a próxima pergunta. Felipe Yuko Ishikawa. Olá, Bucas. Queria saber se vocês vão gravar alguma coisa aqui em Curitiba durante a Gibicon e o que vocês esperam do Zelda Mussu. Então, gravar, como a gente falou, a gente vai fazer o podcast. Aí lá a gente vai ver qual que vai ser a fita. É do rolê. o rolê. E o que a gente espera do Zelda Musou? Cara, eu quero jogar muito esse Zelda Musou, cara. É o Hyrule Warriors. Ah, tá. Esse vai ser muito louco. Vai ser muito louco esse jogo. Vai sair pro 3DS? Não. Wii U. Só Wii U. E vai ser muito foda. É o tipo de coisa que os caras ficaram fritando, igual o Batman novo, sabe? Uhum. Ficaram tipo, vai ser horrível, só lutinha. Tipo, melhor coisa. Foda-se, mano. Vai ser animal isso. Vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal. Vale a pena comprar um Wii U? Desculpa, eu sou... Vale, cara. Sério, vale mesmo. Só pelo Mario Kart eu já compraria. Quanto custa nos Estados Unidos mesmo? Ah, não muito. Não me lembro. Custa... Eu não sei se 300 ou 400. É. Mas pai é 300. Acho que é 300. E aqui deve ser uns 2 mil reais, né? Não, aqui tá barato, tá viu? Tá 1.400, 1.200. Uma coisa assim. Um negócio assim. É. Só isso? É. Só não. Mas... mas não, mas tá susto até. Ronaldo Campelo. Bucas, o que vocês indicam pra alguém que terminou de ler Scott Pilgrim e achou aquilo incrível? Uma galera no post recomendou outras coisas do Brian Lee O'Malley, como Seconds e o Lost at Sea, que também, que é bem legal. Inclusive tem aqui, né? Que inclusive tem aqui. Os livros. Eu queria comprar o Seconds. Eu também. Vou ver amanhã. Eu vou ver se eu compro depois. Tem lá. O que vocês acharam do filme? Porque eu achei por 80 conto na Cultura. Eu achei meio. Ah, não. Só em inglês também. Pode crer. Mas bem com capa dura, tudo bem lindo. Ah, é da hora. Mas eu ainda não... Eu preciso... Eu queria ver o Seconds também. Mas de Scott Pilgrim, assim, cara... Porra, tem uns quadrinhos brasileiros que são... Que tem até uma vibe dessa. Tem o Badoukadon, que é bem, bem assim. Uhum. Que mais? Tem o Quadrinhos A2, que também tem uma vibe assim. Tem o Valente, do Vitor Cafage. Tem umas coisas... Rola umas coisas assim. Rola uma treta louca. Muito bem. Pergunta pro Raoni. Tirando sexo com a mulher amada e amor de mãe, há algo melhor que One Piece? Pô, pizza? É, pizza é... Não, puta, eu não consigo expressar o suficiente, assim, o quanto One Piece é a melhor coisa que alguém já fez no mundo dos quadrinhos. Mas o foda é que, tipo, quanto mais o cara faz, mais fica foda de você falar, tá bom, eu vou ler esse negócio, porque é gigante, sabe? Pode crer. Mas eu acho muito foda. O Korn, que eu terminei agora, tipo, tudo que tem de bom nele é por causa do One Piece. Pode crer. Tipo, não que seja igual, mas todas as coisas que você faz, nossa, quis. Que da hora isso, foi copiado do Oda, sabe? O Daniel pegou, ele tava olhando as miniaturas no InDesign, ele em 3 imagens, ele falou, nossa, tá muito One Piece isso aqui. Eu falei, pode crer. Sim, foi de propósito, sabe? Não é nem um acidente. Sabemos que está descaradamente igual. Pode crer. Faz sentido. Muito bem, o Alex Carneiro mandou aqui. Bucas, estou envelhecendo e meu paladar está se tornando de alguém chato que já não gosta mais de tantos doces e aceitando comidas de velho. Isso é algo normal? Devo me preocupar? Não, cara. Não, né, cara? Eu acho que eu... Estou me tornando alguém normalzão? Porra, que sacanagem, cara. Quem disse que eu não gosto? Pior que eu não gosto de doces, né? Eu nunca gostei muito de doces. Focão normalzão. Então, aguarde, você está virando um normalzão. Comprou um Forza. Acorda cedo para assistir a largada da do Fórmula 1. Puta que pariu, às vezes eu faço isso. E Fórmula 1 é um negócio que eu não entendo. Eu vejo Fórmula 1 de madrugada. Não entendo. Eu vejo Fórmula 1 só quando de madrugada. Cara, Fórmula 1, eu mal sabia falar frases e meu pai disse que os carros passavam e eu sabia todos, não é só os brasileiros. Eu sabia, caralho, os 22. Caralho. Grid, tipo, quando eu tinha uns 3 anos. Isso é impressionante, cara. Eu fico bizarro, ele tem uma filmagem, uma vez ele mostrou. Foi assim que o Falcão foi criado. Prost! Saca? Prost! Eu gritava. Prost! Eu sou descendente italiano, a gente me fala assim às vezes. Muito bem, Anderson Sack mandou aqui. Que vocês andam achando dessa vibe pro bike do Haddad? Eu particularmente invejo e acho que o Dudu, que é o prefeito lá do Rio de Janeiro, deveria copiar, o Eduardo Paes, deveria copiar na cara dura. Totalmente. Cara, tá animal. Mas eu tô muito feliz. Eu tô pra comprar minha bicicleta já. Logo mais eu quero ver se eu compro uma bikezinha da hora aí pra dar um rolê. Porque... tipo, eu que não ando de bicicleta, é a coisa certa, sabe? Não tem, cara, dúvidas. Isso tem que ser. Todo... tipo, casamento. Todo lugar, todo lugar do mundo é assim, tá ligado? Tem que tirar assim. Carro, mas é foda que teve muito acidente, né, com bike aqui em São Paulo. Porque... entre motoqueiro e isso, de jeito que nem dirige. Fica, eu sei, não é culpa dos ciclistas, não. Sim, mas é porque os caras querem ser... tem que ter bom senso maluco, também aqui pra andar de bike aqui em São Paulo, cara, porque é perigoso, tipo... É foda, cara. Cuidado, tem muita... os caras aqui não respeitam a faixa de pedestre, os carros, tem... os motoboys, sempre tem acidente com motoboy, enfim. Então. Tem que só ficar de olho, mas a gente apoia a iniciativa. E aí a próxima pergunta é do Humberto de Oliveira Silva. Bucas, tudo bem com vocês? Vocês acham que a faculdade é uma coisa overrated? Vejo amigos quase se formando, entrando na faculdade, achando que isso será a coisa mais importante das suas existências. Pergunto, pois penso sim ser importante, mas nem de perto do que pregam por aí. É, cara, é, depende, pode ser importante. Pode ser muito importante. Pode ser muito importante, sim. Pode ser muito importante. E eu acho que, tipo, depende só do que você quer fazer. Tá ligado? Tipo, essa que é a base. Tem umas profissões que você precisa, é claro. E tipo assim. E depende do lifestyle, cara. Você não aprendeu. O importante é você ter na mente o que você quer fazer da vida, assim, não só na faculdade. Talvez na faculdade você descubra isso. É. Mas, tipo, são coisas que não tanto faz meio assim, o que você faz na faculdade, no fim das contas. Tipo. Às vezes é divertido, sei lá, é divertido, cara. É bom, você aprende coisas boas. Eu acho que pode ser uma experiência muito boa, mas é que depende da faculdade, do lifestyle, cara. Pode crer. Eu fiz um semestre aqui e estudei fora também. Eu não quero falar, lá é muito mais. Mas lá eles te fazem ser muito mais responsável, entendeu? Tipo, não tem chamada, então às vezes você toma. Você aprende a tomar na bunda pra ser um adulto, saca? Então, entendi. Eu acho que depende. As pessoas têm que tirar o máximo. Quando tá na faculdade, tira o máximo, saca? Sim, é isso aí. Da hora. Tem coisas que eu aprendi, eu pessoas que eu conheci na faculdade, exato, que são, tipo, eu não trocaria por nada. Sim, às vezes sim. Você conhece e não alguém. Aprenderia e conheceria em nenhum outro lugar. Sabe? Realmente tem gente que conhece um professor que inspira e... Sabe, tem essas histórias mesmo, então vale a pena. É, Paulo de Araújo mandou aqui. Um homem ao mar quer saber qual o momento mais video games que vocês já tiveram. Cara, eu sei, juro pra você que eu tive isso com Titanfall, cara. Eu joguei, juro, cara. É muito divertido de jogar de verdade. É que você cansa rápido, tá ligado? Mas você fica cansativo, mas é muito divertido. Mas é muito divertido, tipo, você pular nas coisas, tipo, atirar e pular no robô e tentar, tipo, matar ele. Puta, é muito legal, cara. É muito divertido, muito divertido. Você trava, assim. Eu jogava muito Call of Duty, mas tem um sistema de parkour, então você pula na parede e você escala. Aí você pula pro outro lado. Aí você, muito louco. Exato. Aí cai o Titã. Aí cai o Titã, aí você pula nas costas dele. Aí você começa, entendeu? Exatamente. Eu acho que é o ápice nesse sentido, né? Mais legal pra mim foi Shadow of the Colossus. É, né? Foi louco. E tem um no Super Mario World também, quando você abre o mapa do Bowser, que tipo, tem o mapa do Super Mario World, são várias ilhas assim, fazendo meio que um círculo, e daí no meio tem um lago. E o mapa do Bowser é uma caverna em formato de Bowser que levanta de dentro do lago. Sim. E ela levanta quando você abre ela, sabe? E isso foi genial, quando tipo, a tela tremia, fazia um puta barulho. Eu tipo, uau! Video games! Foi louco. Muito bem, muito bem. O Rômulo Paixão, o que vocês acham do Criança Esperança? Não o evento, mas a campanha em geral. Cara, é um negócio que eu nunca eu já soube. Acusam de desvio, blá blá blá, sei lá o quê. Eu não sei, cara. Eu sinceramente eu nunca olhei. Vi nada, eu posso ser ignorante, mas eu nunca vi nada específico que eles fizeram. Com tanto disposição que tem, podia ser umas coisas um pouco mais concretas também, claro. Não tô falando que. Mas eu acho meio ridículo. Eu vejo aqueles artistas cantando os números e beleza, a causa é boa, mas eu fico... Eu arrepio um pouco, tá ligado? Tipo, vendo Criança Esperança, mas... Sério. Eu acho que qualquer coisa que mude a vida de algumas pessoas pra bem é porque a gente não sabe o quanto isso... Dá pra maximizar, isso... exato. É, então, é porque a gente não sabe o quanto tem, isso é errado, o quanto eles tipo, estão roubando dinheiro ou qualquer coisa assim, sabe? Exato. Mas, tipo, eles sempre na época, eles fazem uma campanha eleitoral deles mesmos, mostrando as coisas que eles fizeram, que, tipo, vai saber se o negócio deu certo e tal. Pois é. Mas é, se fez algum bem pra alguém, sabe? Se fez algum bem pra alguém, tá bom. Tá bom, eu também. Eu sou mesmíssima opinião. Cara, tem um comentário muito especial aqui, do Thiago Ribeiro, que eu achei muito engraçado. Ele mandou aqui. Olá, Bucas. Escuto o programa há uns meses, mas sempre julgo minhas possíveis perguntas tão fracas que nem me atrevo a perguntar. Só que aí, quando ele ouve, eu acho que o Max Ribeiro, que é o sobrenome dele, né? Max Ribeiro, aí ele fala, me convocou? Opa. Piadas ruins à parte, gostaria de saber como se dá o processo criativo de um personagem em história para vocês e o que pode ser considerado uma boa ambientação numa tirinha ou num jogo. E ele, no fim, mandou uma mensagem muito bacana aqui, que é: obrigado por me proporcionar uma das partes mais crocantes, especiais, divertidas da minha semana. E... vocês e seus conteúdos são demais. Pô, você que é demais, cara. Você demais. É mó da hora. Aliás, valeu. Mandou uma ótima pergunta. E mandou uma excelente pergunta, ficou, cara. Se guardando mesmo. É, né? Exatamente. Foi uma puta pergunta. Foi uma ótima pergunta. É. Excelente pergunta mesmo. É, Daniel, o que você gostaria de falar sobre isso? A gente... é que a gente faz tempo, né? É difícil descrever o nosso método já, né? A gente pega, senta e pensa, tá ligado? Tipo... é, tipo, o que, que a gente acha engraçado de falar... a partir do momento que você elabora os personagens e os setting, essas porra, fica mais fácil, né? É. Não, e eu acho que assim, eu também acho que a gente também nunca para de criar tira, assim, tipo, o tempo todo a gente tá pensando, ah, sim, vamos exato. Fazer tal coisa, ah, vamos pensar em tal coisa, fazer tal, sei lá, a história de sei lá da onde, assim, sim, sabe? Sim. Que é nem interessante tá sendo... ver o processo criativo de vocês, é sempre assim, a gente tá se preparando pra gravar um podcast, eles estão conversando, é, então, tá todo mundo conversando, aí tem ideia... tem alguma ideia e bate... e né? Vai anotando, e vai anotando, vamos, vai anotando. Mas é que vocês têm muita ideia, né? Muita tira que já fizeram, então. É, então, mas eu teve uma... é porque agora, ultimamente, por exemplo, quando a gente tá fazendo as coisas mais dessa minissériezinha e tal, uhum. aí é beleza, a gente sentou e fechou a história e vai criando em cima já da história já fechada. Mas tem muitas vezes que a gente pega, a gente gosta de pegar, beleza, o que que tá rolando na semana, né? Quem que tá mais falando de sei lá o quê e... bota isso num contexto, sei lá, de quadrinho maluco, assim. Eu acho que é, e funciona, sabe? Funciona mesmo. Pelo menos pra gente, a gente gosta, assim. É bem tranquilo. Pra você, Rony, como foi criar o Korn? O Korn, ele, tipo... o Korn nasceu porque vocês pediram pra eu fazer a arte da Mix Rebo, do número metal 8. Farofa, dos Brothers. Uh-huh. E o Daniel falou, tipo, podia ser, sabe, um cara com uma espada caçando um dragão numa moto, sabe? Nasceu assim? Sim. Eu então, achei que era um personagem que você tinha há uns anos, aí tanto você se você olhar o Korn no quadrinho e o da imagem é completamente diferente. É, só tem a barba, barba e os chifres. E um olho a menos. Mas eu tive que mudar muita coisa de coisas que não iam dar contraste em preto e branco e coisas que ia dar muito trabalho de desenhar e tal. Pode crer. Mas daí depois que eu fiz, porque o Daniel sugeriu, daí eu desenhei. Daí depois que eu desenhei, o Daniel falou, mano, você tinha que fazer um quadrinho desse. E eu tava tentando inventar, tipo, mil histórias pra escolher uma, fazer o quadrinho pra Gibicon. E eu falei, pronto, né? Tipo, eu adoro quando alguém decide por mim. Eu adoro, tipo, desafios com tema, sabe? Porque, pronto, eu posso pensar só dentro disso aqui, sabe? Uhum. Senão minha cabeça vai pra todos os lugares. Pra te focar, né? Então, e daí foi saindo disso. Porque, quer dizer, eu não posso dar muitos spoilers, né? É. Mas, tipo, daí eu fui criando desculpas pra porque aquele cara era assim, sabe? Uhum. Coisas que iam acontecer, tipo, pra ele virar o cara que tava naquela imagem. Sabe? Sim. É, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? No podcast, quando vem artista do que for, sempre fala que começa pela limitação. É, tipo, é precisa, sempre. Porque senão você começa a pensar em mil coisas. Por sabe? Isso que a gente fala, quando a gente vai criar também, a gente fala, não, vamos pensar em alguma coisa que aconteceu dentro dessa semana, coisas que dentro disso daqui. Aí a gente pega um tema e fica pensando 4, 5 tiras e escolhe uma, assim, sabe? É, e a foda é que, tipo, escolher essa coisa é muito importante pra começar, mas não é importante pra o que vai acontecer. Isso, tá? exato. No Korn mesmo, tipo, o negócio de sobre um cara que caça dragões foi meio que o tema, tipo, vou fazer sobre isso, mas no fim das contas é sobre uma coisa completamente diferente. Exatamente, sabe? É. Então, tipo, você pode, eu acho que você pode escolher qualquer coisa só pra você se limitar, sabe? Qualquer coisa idiota, mesmo que você ache que não vai dar certo. Sim. Porque você vai acabar indo pra alguma coisa diferente, além disso. Depois, exatamente. Certo. Exatamente. Legal. Muito bem. Muito boa pergunta, Thiago Ribeiro. Mande mais, cara. Sem medo. Tem... qualquer um aí, manda pergunta. A gente tem vários e vários ouvintes que não mandam perguntas. Exato. Mandem perguntas. Entrem no Facebook, mandem perguntas. Mas ele perguntou um negócio de setting de videogame também, né? É, e também de videogame, acho que qualquer setting pra videogame é qualquer desculpa que tenha uma mecânica boa. É, exatamente. O Mario podia ser sobre qualquer coisa. O importante é que, tipo, o jogo funciona, sabe? É, isso eu também vejo por esse aspecto, assim. Se fossem bolinhas ao invés de blocos, se fosse rato ao invés de tartaruga, sabe? Tipo, exatamente. Esse também é o ideal, assim. Como você joga, sabe? É, exatamente. Augusto Ferrari, se vocês tivessem que perder um sentido, qual seria? Não vale o sétimo sentido que esses segundos cavaleiros do Zodíaco sempre voltam, né? É o verdade. Sexto, né? Intuição. Olfato? Pode ser qualquer um desses mais bosta, né? Ah, então beleza, pode ser olfato. Sussa. Mas o olfato interfere no paladar. Não. E comida não, é muito importante. Não, separada. Separada. Paladar... Não, assim, você tem razão. Digamos assim, não, biologicamente falando, você tem razão, mas... para o bem do discurso, tá, tá. Digamos que são coisas completamente separadas. Então, mano, o olfato, sem problema, Sussa. Hoje você podia nadar na merda e não se importar. Pois é, cara. É, seria ótimo. Seria ótimo. Tá bom, né? Seria ótimo. Muito bem. Vinícius Santana. E aí, beleza? Beleza. Me indiquem 3 livros fodas. Pode ser sobre qualquer assunto e cada um pode indicar um. A gente sempre indica os mesmos, né? É muito ridículo. Eu não vou indicar um. É, eu vou indicar um de fantasia que eu gosto, que é muito bacana, que se chama Skullduggery Pleasant. É uma série meio desconhecida, se não me engano, de um autor canadense. De tipo meio essa coisa meio Harry Potter de tipo, ah, meu Deus, existe um mundo completamente secreto atrás do nosso real. E aí, tipo, é um cara que é meio Grim Fandango, tá ligado? E ele vai. Tem uma mina que tem, tipo, uns poderes especiais, por algumas razões especiais e tal. E é muito divertido. Tem, eu acho que, se mandando 2 livros, ele vai estar fazendo um terceiro e tá tentando conseguir fazer um filme faz muito tempo. É Skullduggery Pleasant, do. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Enfim, calma aí, eu não entendi. O Falcão levantou e deixou a gente aqui na. Ele levantou. O nome dele é Derek. Eu fui pegar o livro, né, cara? Se eu tô indicando um livro, não vou ver a internet, né? Ele parou de falar. Eu falei, Man Overboard, abandonou. Nossa, o barco. Um monte de coisa na frente dele, um monte de filme. E eu, como host, fiquei só na pressão. Só fiquei só na pressão. Não, mas é do Derek Land e o Skullduggery Pleasant. E é legal, dá pra ver a capa aqui, ó, tá vendo? É uma caveira. É uma caveira mega Green Fandango, tipo, com magias. Assim, com um detetive no ar. É, bem isso. Ele é meio detetive, é bem legal, bem divertido. É, outro livro. Um dos meus livros preferidos é The Sun Also Rises, do Ernest Hemingway, que é sobre um jornalista na década de 20, americano morando na Espanha. E, enfim, leia, eu gosto muito. Eu não sei o nome em português, The Sun Also Rises. Do Hemingway. Tem aí, joga aí, eu gosto muito. Story do Robert McKee é o melhor livro de todos os tempos. Ele é o melhor livro do mundo se você quer escrever qualquer história, sabe? Tipo, ele fala sobre qualquer aspecto possível que você possa imaginar, assim. Pode crer. É bom você ler, tipo, o manual do roteiro do Syd Field também, porque tem umas coisas técnicas, mas ele fala umas coisas muito idiotas, de tipo, as plateias não querem mais finais tristes, elas só querem finais felizes. Aparece Breaking Bad. Ele fala umas coisas que já afundaram, assim, não dá, mas ele fala muitas coisas boas e muito básicas que é bom pra você, tipo. Você cria um mapa na sua cabeça de como é escrever uma história, sabe? Ele facilita muito o trabalho. Muito bem. E a última pergunta do Fabiano Flores, que ele mandou aqui. Uma pergunta hipotética. Se uma pessoa não consegue mais chegar no tópico de perguntas a tempo, o que ela deve fazer? E outra, como fazer para crescer um bigode grosso? Tipo, minha barba até que é ok, mas ter esse bigode de velhinho chinês me incomoda. Obrigado. Cara, eu também não sei. Eu tenho meu bigode... São a mesma resposta, né? Só espere. Só espere. Porque se você perdeu as perguntas dessa semana, você espera até a próxima. Exatamente. Se o bigode não é grosso ainda, você fica esperando. Mas sabe o que acontece muito? Os adolescentes começam a crescer um pouco e aí eles não raspam. Você tem que raspar para ele crescer mais grosso e mais rápido. É. Você deixa, ele começa a ficar aqueles fiapos grandes, vai ficar com cheio de buracos, sabe? Se você quer ter um bigode, evite um. É, exato. Vai raspando. Não todo dia, não fia a navalha, né? Calma. Mas não deixa o bigodinho daqueles assim que só fica na pontinha preta. Ah, deixa aí sim. Não, é da hora. Ele tá ofendido porque ele tá com um bigode. É, deixa esse bigode do jeito que... Deixa ele natural, deixa o natural. Não, ele quer que fique grosso. Eu tô respondendo a pergunta dele. Eu não tô... E Daniel, você que é o mestre da barba é que tem que falar sobre isso, cara. Cara, você pega e esquece. Deixa quieto, tá ligado? Não é? Apenas deixa acontecer naturalmente. Cara. Exatamente. Deixa acontecer naturalmente. É o que eu acho, cara. Já diz o poeta, cara. Shave that shit. Muito bem, muito bem. Nós terminamos nossa pergunta. Pra quem ainda mandou pergunta e a gente leu, não conseguiu ler aqui. Mande na semana que vem, quem sabe a gente lê. Exatamente. Que dessa vez a gente tem que selecionar as perguntas, né, caras? Porque tem bastante pergunta. A gente pediu, vocês são tão da hora que tipo, a gente tipo, não sabe o que fazer com tanta daorice, assim, é foda. Mas muito obrigado e vamos para o próximo bloco. Muito obrigado pelas perguntas, de verdade. Valeu. Vamos? Vamos. Então vamos. Você já chamou, dessa vez eu não então vai, prometi. Né? Então vai. Então vai. vamos para a última parte aqui, que é onde nós damos nossas recomendações. Só queria dizer que foi uma honra ser o host apresentador deste navio pirata. Aí! Este navio pirata. E eu queria começar, eu não ia dar uma dica, mas vocês me deram uma ideia de eu ser normalzão. Semana que vem começa a NFL, eu gosto da NFL, que é a Liga Futebol Americana. Ah, é legal mesmo. É legal pra caramba, então se você não conhece, tá passando aí a ESPN, se tiver, coloca, tenta entender o jogo. Eu vou ainda conseguir que o Danibas goste de algum esporte, vai ser minha meta aqui. Boa sorte, cara, boa sorte. Vai ser vôlei, ele vai ser vôlei. Imagina, de repente ele fala, cara, eu vejo uma beleza no vôlei. Hockey, você não gosta de hockey? Hockey no gelo? Cara, eu gosto das porradas no hockey, eu não acho legal. Hockey é o esporte mais, assim, é uns caras muito doidos com uns patins se batendo, sabe? Cara, eu gosto quando tem violência. Enfim, qual que é a sua dica, Raoni? Minha dica é o glorioso mangá Bakuman. Oh, dos boa. Caras que desenharam o Death Note. Legal. Que, dos dois juntos. Porque o cara fez uns outros, eles fizeram uns separados, mas esse é dos dois juntos de novo, que é tipo um mangá sobre caras fazendo mangás. É caras espetacular. Fazendo... Ele é tipo sobre... Bakuman, como se... B-A-K-U-M-A-N? M-A-N, exatamente. Bakuman, então. Bakuman. Procure aí no seu Google. Ele, se você Bing. Quer fazer quadrinhos, ele é muito essencial. Se você quer muito fazer quadrinhos, é bom você ler Mangaká do Akira Toriyama, que ele explica coisas muito, muito técnicas. Tipo, distância entre quadros, como que você usa a pena e tal. Legal. Mas Bakuman, ele explica coisas muito conceituais, de tipo, como você estrutura a história, como você faz os arcos, como você programa qual vai ser a do seu rolê, sabe? Ele tem 20 volumes, é muito de boa, são tipo 170 e poucos capítulos. E é genial. Espetacular. Okay. Maravilha. Leiam esse rolê. Nós temos também um desenho novo no Netflix. A gente estava falando do Netflix. Ah, é verdade. Eu até fiquei curioso. Que é muito interessante. O primeiro desenho adulto produzido, né, pelo Netflix. É original dele. Original deles. Eu acho. Tá escrito, que é o primeiro. Netflix original. Não. Eu sei que é deles. Eu não sei tem se é o primeiro. Entendi. O Knights of Sidonia também. Que é deles. E é anime, né? É verdade, é desenho adulto. Entendi. É verdade, você tem razão. Que se chama BoJack Horseman, que é bem engraçado, que ele segue a história de um cavalo, que é um ator de Hollywood, e aí ele era ator de uma antiga série que bombava de família, assim, nos anos 90, e aí agora ele é só rico e, tipo, não faz nada da vida, ele é um bosta, assim, e aí, tipo, só tem pessoas bosta em volta dele também, e aí ele fica se, tipo, se arrastando pela vida de um ator deprimido de Hollywood, assim, é bem engraçado, e é bom porque tem atores incríveis, né, que fazem, que é o Will Arnett, que faz o, que é o Joby do Arrested Development, tem o Aaron Paul também do Breaking Bad, legal. Bem divertido, e é isso. Peraí, tem uma coisa importante, cara, tem o Closet Watch, porra. Não se esqueçam, novembro nós teremos a volta do rei, cara, grande R. Kelly. Ídolo do herói, próxima temporada de Trapped in the Closet. Pra quem não conhece, digite aí Trapped in the Closet, porque vai ser muito louco. A gente vai fazer uma festa de comemoração do deus R. Kelly. Muito bem. Acho que é isso. Né? Não, e pra manter o tema, né, de coisas, vamos dizer, merdas que amamos, que a gente escolheu uma banda que a gente ouvia muito quando adolescente, uma música, qual que é? É verdade, cara, isso é muito engraçado, que a gente tava... Eu não sei por que a gente tava falando sobre isso. Né? A gente começou a falar de The Rock. De bandas. A gente tava ouvindo, você sabe, né? A gente tava ouvindo, é verdade, a gente tava lembrando do The Rock Band, The Rock Show. Pedro não se lembra, estávamos conversando sobre coisas merdas, a gente pensou em falar sobre bandas e a gente lembrou do Blink-182. É. E a gente escolheu a The Party Song, que é a 9 do Enemy of the State, que pode ser o melhor CD deles. Obra-prima. Se você nunca ouviu Enemy of the State, se não é da sua geração, mande Jogue-se bala. Do décimo andar. É muito divertido. Exato. E eles tiveram umas fases depois que foram um pouco chatas, mas... Eu acho que esse foi justamente o último CD que foi muito bom deles. Pode crer. Blink-182. Beleza. Yeah. Então é isso. Ficamos por aqui. Próximo será na Gibicon ou lado A, lado B, eu e Mussa no Exatamente. Jantar romântico com vinho e pode velas. Pode ser, é interessante isso. A gente só liga o microfone e conversa, pode e ser. Eu e Mussa e boa. Muito bem. Nem tem perguntas. Pode ser uma química sensual muito grande. Química muito bem. Então é isso, eu agradeço novamente e tchau. Ei, calma, antes a gente... Chama Bronx. É verdade. Tem os plugs. Nossa, eu fui péssimo host nesse momento. Olha só, justamente Van Depp caiu nessa. Eu que sou... Você é mó sucks, hein, meu? Não, olha, foi toda a pressão de ser host me afetou hoje. Não, mas tudo bem, tem que fazer... Claro, a gente tá tentando... A gente começou o canal da Max Rebo TV, chegamos a mais de 1.100 views em uma semana. Estamos muito satisfeitos, agradecendo todo o apoio, porque foi um apoio muito grande. Então acho que vale a pena ficar o registro. E é Max Rebo, youtube.com/MaxRebo. A gente também está no Twitter, MaxRebo_. Exatamente. E o Falcão falou antes do convés da Max Rebo, né? Que é só você jogar convés no Facebook. Tem também a página, que é o Somos Max Rebo, né? A página do Facebook. E toda terça, primeira terça do mês, né? Que próxima terça já? Próxima terça já tem a Mix Rebo. Max Rebo, próxima terça já. Próxima terça já. A gente já tem aqui uma ideia do que vai ser. Vai ser boa. Vai ser divertido. E aí, mas o Navio Pirata seria segunda, quarta e sexta. Embora, às vezes, né, a gente tá agora com a Gibicon, vocês estão trabalhando tudo... em imprimir, né? Exatamente, mas... Tem que refazer algum... Depois da Gibicon, é tudo voltar ao normal, vai ter vários vídeos, vai ter várias fitas. A Max Rebo tá corrido pros caras. Exatamente, exatamente. Depois vai ficar tudo normal. Então. Mas muito bem, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Raoni, mais uma vez. Muito obrigado. Agradecemos, Raoni. Qual que é o seu Twitter também? Qual que é o seu Instagram? Tudo Raoni Marques. Raoni Marques. O meu mesmo nome para todas as coisas. Isso é bom, isso é fácil de achar. Ele é um artista muito talentoso, amigo aqui da casa. Exatamente. E ele vai estar com eles na Jibecon. Jibecon. Vai ser muito louco. Vocês podem dar um abraço nele por trás, apertado, se quiserem. E que ele vai curtir. Ele vai gostar, saca? Exatamente. Ele vai gostar. Ele vai gostar bastante. Então, acho que é isso. Agora ficamos por aqui. Agora pode ir embora. Então vamos. Continua o som. Um abraço. Falou! And she'll never be fun. You should just turn and run, because you'll find out that some girls try too hard. Some girls try too hard. And some girls try too hard to impress with the way that they dress, with those things.